Diversão, começando a sua 249ª edição para falar sobre Tomb Raider. Porque Não, tá errado. Alguém falava Tomb Raider quando era criança? Não. Eu falava Tomb... Eu vocês falavam direito. Cara, eu não lembro se eu falava Chrono Trigger. Eu não lembro se eu falava Tomb Raider ou Tomb Raider, mas eu falava Tomb, com certeza. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Condessa de Shbrubbles. Ah, o Killer Asus. Porra, tá aí mais um na lista de que eu não zerei. Que novidade. Não, peraí, tem um, tem vários. Nossa. E aí, Gegé Pinheiro Sica? Eu, então, Lara, gostosa. Como condensar o pensamento adolescente de 1996? Eu não achava, cara. Eu achava ela muito quadrada. Não, mas porra, quando saía. Isso, quem nunca teve aquela edição da. Era a tiazinha que se vestiu de Lara Croft? Porra. Não, foi Ellen Rocha. Ellen Rocha. Ah, é. Não, a tiazinha não foi, se vestiu também, cara? Quem que teve? Cara, não sei, mas. Numa Ação Games? Não, a era, gente era, procura aí. Era a Ellen Rocha. Tanto é porque era uma mulher de peruca, sacou? Eu lembro que era uma mulher de peruca. E porque nessa época, isso foi 99, foi a Ellen Rocha devia estar com algum contrato lá com a Abril, porque ela fez a VIP, fez a Playboy, novembro de 2000, na verdade. E fez a Lara Croft também. Cara, essa Playboy da Ellen Rocha com essa novela, voltou muito bem de data. Porra. Musa, cara, ela era só muito musa. Playboy novembro de 2001, Ellen Roche. Nessa semana a gente vai entrar na mansão, ir no labirinto, descobrir a sala do tesouro, voltar, falar com o mordomo, levar ele pra frigideira, fechar frigideira ele. Frigideira não. Frigideira não, refrigerador, cara. Refrigerador. Deixar o filho da puta congelando, tudo isso e muito mais, depois do Ximenes. Ximenes. Tem uma... levar o cara pra frigideira ia ser muito escroto. Ximenes Croft. Tem uma quantidade muito assustadora de fotos da Ellen Roche e de Lara Croft no Google Imagem, levando em consideração que é um ensaio de 15 anos atrás, pô. É alarmante a quantidade de banda que tá sendo utilizada na internet pra essas coisas. E fotos assim com a resolução, tipo, 1200 e pouco por não sei quanto. Cara, impressionante, cara. Claro. Devem ser os originais da época. Atenção, atenção, vocês que atrapalham a manufaturação de meu misto quente. Essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, seu programa. Eu gosto de derrame em sua edição 249. Comigo aqui está o senhor da eternidade. Não, na verdade aqui é o Mestre Splinter. Uou, caralho, como isso aconteceu? É o Mestre Splinter. Ih, porra, me disseram que ele ia sair do país. Agora vocês veem que este mito foi derrubado. Ninguém lembra mais do Mestre Splinter, né? Os ouvintes de hoje em dia não são os ouvintes antigos que lembram do Mestre Splinter. Bom, alguns são, mas não todos eles. Com certeza não todos eles. Enfim, vamos a essa porra logo, foda-se. Sim, sim, meu misto quente está me aguardando, pois o primeiro e-mail é do Lone Player. Nobres amigos, engenheiros e bacharéis, tudo bem? Lone Hater escrevendo aqui. Isso não vai dar certo. Não vai, nunca dá. Não joguei Altered Beast na época do lançamento. Quando emulei, achei uma grande merda. Mais tarde, com mais experiência de vida, joguei novamente na coletânea da SEGA para o PlayStation 3. Continuei achando uma merda. É, gosto é que nem braço, né? Uns tem, outros não tem. É, gosto é que nem bunda também. Alguns tem, outros tem, mas tá muito escondido. Entendi. Essa é a minha experiência com o jogo em questão. Contudo, ainda posso parabenizá-los pelo episódio. Achei interessante a visão de vocês em relação ao Mega Drive da Tectoy, né? Porque agora é só da Tectoy mesmo, porque acho que nem a SEGA não tem nada a ver com isso. No mais, se lhes aprover, gostaria que avaliassem a possibilidade de criar um peitinho. Eu tô zoado. Você tá com o peitinho site, na cabeça, é normal. No site apoia-se, apoia.se. Ele funciona como Patreon, mas é totalmente compatível com cartões nacionais, boletos e etc. Ué, o Patreon não tem essas porra, não? Creio eu que não. Só dollar. Ah, isso é ruim. E se bem que, se levarmos em consideração o público-alvo de vocês, em maioria gamers de 12 anos, eu não sei se é bem isso, não. É tipo isso. Ah, agora é, né? Vamos começar a falar sobre Minecraft. É, porra, aí eles vão dar dinheiro mesmo. Aí sim, aí embalou. Porra, vamos embalar. O problema é que nós vamos ter que trabalhar com isso pra sempre. Ah, tem isso. Não fará diferença nenhuma, pois continuarão a não apoiar. Bom, foda-se, olha aqui. Foda-se você também. Que final simples. Cara, Minecraft é tipo uma febre que nunca foi embora, né? É tipo o sertanejo universitário. É tipo, eu achei que fosse ser que nem, sei lá, Pokémon GO. Eu ia jogar uma semana, depois nunca mais ouvi falar nessa merda. Ainda não. Tem quem jogue, mas tá bem mortinho. Ah, tá bom. É o cara que tem quem jogue, mas porra. Ninguém liga bem mais. Defunto. Agora, Minecraft não, o nego joga essa porra eternamente mesmo. Cara, que nem tem tanta coisa pra fazer assim. Queria realmente entender como isso funciona. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do BFS. Na primeira vez que mandei e-mail, usei o nickname de Thunder Robot. Putz. Que nickname merda. Mas meu apelido é Mestre. Mestre, mestre amigo. Do quê? Mestre amigo, porra. Mestre amigo. Mestre amigo, estou muito atrasado com os podcasts. Que triste. Baixei esse último, poxa vida, sensacional. Vocês continuam mantendo uma ótima qualidade. Há controvérsias. Eu joguei muito Altered Beast quando criança e depois de muito esforço, consegui terminar o Mega Drive e veio aquela decepção. Mas por que decepção? Porque o jogo acabou e você nunca mais assistiu tipo ele? É porque o final é uma bosta. Ah, mas até aí, porra, né? Nos jogos antigamente, em geral, os finais eram uma bosta. Ah, mas o problema é que o arcade tinha. Tudo bem que pro Mega Drive era mais difícil fazer isso, mas enfim. É. Bom, foda-se. É bom saber que realmente tem um background de história ali, além dos bonecos serem um background. Hahaha. Recentemente terminei o Project Altered Beast de PS2. Não sabia da existência disso. Pra quê? Não sei se tem uma versão americana, mas o jogo era com os textos em japonês e a dublagem em inglês. Nossa, que sem sentido. Meu inglês não é muito bom, mas deu pra entender mais ou menos o que estava acontecendo no começo. Admito que achei bem chatinho, mas conforme foi avançando, foi até ficando interessante, pois é preciso usar as transformações, praticamente animality, foda, para alcançar lugares e resolver algumas situações com os poderes. Parece legal, a princípio. Só que não. Não fiz 100%, não destravei o urso, nem o tigre, nem o bicho sinistro lá. O Ninja Nier chegou a mencionar que o jogo podia ter um modo co-op pra ficar mais divertido. Sempre fica, né? Até os jogos mais merdas são divertidos jogando em co-op. Tipo aquele Aliens Colonial Marines. Sim. Aquele... Caralho, como é que é o nome? Army of Two. Nossa. Pô, esses jogos eram uma merda, mas jogando em co-op era muito maneiro. Resident Evil 5. Eu não consigo pensar naquele jogo na forma pra dois players. Talvez se alterasse algumas coisinhas, ficaria sensacional pra jogar de dois. Não. É lógico que quando você quer fazer um jogo co-op, você tem que pensar um jogo pra ser co-op, né? Você não pode simplesmente falar, ah, agora tem co-op, né? Assim funciona. É, já tivemos exemplos ruins disso. É. Por último, o comentário de exagero nas transformações realmente muda a trilha. Sai pele, estoura olho, veia explode. Mas como o jogo é bem monótono, essas cenas acabam puxando a atenção, não deixando a gente dormir. É. Mas peraí, esse jogo é monótono, é bom pra dormir, não? Enfim. Sei lá, acho que não era pra ele te fazer dormir, né? Era. Provavelmente não. Provavelmente não é um jogo para curar insônia. Não sei se viram. O ninja inimigo viu e postou o dele assim que coloquei lá no grupo do FS. Aí tá o lápis. Não entendi por nenhum o que ele tá falando. Esse cara é desenhista. Ele fez um mini ninja inimigo e um mini pivoto. Ah, é? Que irado. Tipo um chip da galera. Que irado. Um dia faço Master Splinter e Senhor da Eternidade. Ele sempre esquece do Master Splinter e Senhor da Eternidade. Se vê que o Daigo não foi nem citado, então tem isso. É, tem isso, né? Que salve o restante da galera, como imagino. Ha, ha, ha, ha. É, não faz Master Splinter não. Não perde seu tempo, não. Vai ser o meu. É. Porra. Por que eu não? É. Tá justo. Aí coloco todo mundo junto com os bonequinhos do Tanguinha Corp e o Tanguito, que fiz há muito tempo. Olha só. Ah, é o cara que fez o Tanguito. Grande Tanguito. Um efusivo abraço e muito obrigado pelo que fazem. Eita, não nós. Nada. Muito obrigado por fazer, tipo, bonecos de nós. Sim. É, um dia tentaremos animar esses tipos. Se bem que você não fez os bonecos que importam, que é do Daigo e do seu determinante. Sim, você já começou a subir na montanha de patins. Reveja seus conceitos. Veja. Olá, senhores. Senhor. Estou muito contente com os últimos 3 casts dos senhores. Foram casts, plural, espetaculares. E a mensagem do último cast sobre doar brinquedos, pegar catinho no correio e fazer uma criança feliz. Isso é muito legal. Até tinha conversado com o Pivoto sobre doação de sangue and towels. Sobre o Fighting Hill no próximo mês, eu não joguei nenhum dos 3 jogos que estão no torneio. Quais são os 3 jogos? Fighter 5, Guilty Gear e que mais? Acho que King of Fighters. Lixo, tá. Tekken. Não, é Mortal Kombat X. Ah, tá, justo. Então eu indo é mais para fazer a doação, pois no round 1 serei eliminado por falta de experiência nas Juggernauts. Mas a parada mesmo é doar e se divertir com a galera. Sim, as pessoas vão se divertir com a sua derrota, eu tenho certeza. Sim, vão te zoar e vai ser super legal. Pô, vai ser demais. Eu acho muito legal vocês passarem por vários programas falando uma coisa ou outra sobre tal jogo, e quando chega o cast do jogo vocês se contradizem, hein? Plural, um pouco. Tipo, diz diziam antes que era filha de Zeus, a mulherzinha da besta alterada. Aí chega no cast e diz que é Atena. Mas Atena é filha de quem? É filha de Zeus, seu Zé Ruela do caralho. Nada contra, mas acho engraçado. É, a gente também acha engraçado o seu gigantesco. Sim, a gente acha engraçado que eu sou ignorante. A história do ninja inimigo ter ido no orfanato com a eternidade e os outros, você já tinha contado umas duas vezes em cast passado. Não que eu me lembre. Cara, eu nunca tive contado essa história no cast, mas esse dia foi muito foda. Imagino, Chokes brincando com crianças. Foi muito... Não, mas o mais legal foi o moleque doente que veio com a camisa do Iron Maiden, que era o Ed mandando o dedo, assim, pegando fogo. Aí, tipo, a gente chegou lá, tipo, todo mundo, tipo, de boa. Aí a gente olhou pra camisa do moleque e falou: moleque, tu é retardado, porra? Porra do orfanato católico, caralho. Aí a gente arrumou um casaco pro moleque botar. É, porque ia dar uma merda foda. Teve umas 500 crianças que acharam que o Chicão era pai delas. Nossa. O pai do Ivan. Você é o pai do Ivan? Pobre Ivan. Pobre Ivan. Não tinha pai. Não tinha pai. Jamais teve pai. Tentaram arranjar pai. Ah, que história triste. Meu Deus, a gente rindo. Somos assim. Sim. Nós temos que rir da desgraça para que elas não nos façam chorar. Já é pro inferno. Aí a Debs, na última livestream dela, falou: o pessoal do BFS não me chama mais para gravar. Porra! Mas isso é uma falácia? Falácia. Ela é chamada e não se apresenta, na verdade, é sempre. Sim, já ouve. Se bem que agora que ela não faz porra nenhuma da vida, de repente ela topa. Ela não faz? Ah, não sei. Eu achava que ela não tava fazendo porra nenhuma da vida, não. Tá sempre jogando Dota o dia inteiro. É, eu também não vou ficar explanando a menina aqui, né? Ou vai que ela tá streamando aí, já é alguma coisa, já é um dinheirinho, né? Ah, possivelmente. É, porque se fez uma última live stream, quer dizer que há conteúdo sendo produzido. É verdade. Uhum. Estou julgando sem provas. Mas a verdade é que, independentemente de vagabundagem ou não, ela não atende ao chamado, essa é a verdade. Ela não atende ao chamado do dever. Outra que não atende ao chamado é a Rebeca. Rebeca mais ausente do que o pai do Ivan. Porra, pobre Ivan. Pobre Ivan. Jesus. Enfim, boa noite para os senhores e ótimos feriados. Um feriado? Ah, teve ontem, né? Foi ontem. Não, caralho. Segundo e terça. Que foda-se. Mais um e-mail vindo diretamente da fazenda do Orson. Olá, seus bestas adulteradas. Aqui é o Sheldon, diretamente da nave sem rumo do Fofão. O Fofão não morreu? Morreu. Também conhecida como Brasil. Como agora muitos... sim, a nave do Fofão é sem rumo. Sim. Como muitos suspeitam, veio falar do último programa sobre Altered Beast. Podia falar também do episódio sobre games dos Cavaleiros do Zodíaco, mas o único que joguei foi aquele de PS2 em que você tinha que destruir o analógico para dar continue. Caralho, esse jogo era um bicho. Era nojento. As tentativas anteriores dos jogos eram tão escrotas que sempre corri mais dos jogos da franquia do que fasto corre do processo democrático, tá? Hoje nós também. Aliás, o Cabral foi preso. Sim. Prefeito do... prefeito ou governador? Acho que era governador. Foda-se. Tudo a mesma merda, governador. Filho da puta. Estado, cidade, tudo a mesma merda. Um cadelo, filho da puta, foi preso. Não, acho que o governador foi o garotinho. O Sérgio Cabral era prefeito, não era isso? Acho que os dois eram governadores. Cara, qual foi o último prefeito da cidade? Bom, foda-se. Confesso que só fui jogar o jogo uns... Eu não votei nenhum dos dois. Confesso que só fui jogar o jogo uns 8 anos atrás, pois não tive muito contato com aquela máquina de fazer grunhido da SEGA. Nossa. Que pessoa ruim da cabeça. É, que pessoa ruim, cara. Que pessoa que vai pro inferno. Pessoa que o coração é congelado. Estava na casa de um amigo que estava dando um lustre nos aparelhos de sua coleção de videojogos. Daí fomos testar o Altered Beast, que era o único jogo que o grande colecionador tinha pra Mega Drill. Que colecionador top. Provavelmente ele comprou aquela versão que vinha com ele, né? Tinha isso? Eu nunca vi. Tinha. O primeiro bundle do Mega Drive no Brasil foi com outra divisão. Deixamos a TV no mute para não dar aneurisma. Meu Deus. É muito coração gelado. E fomos jogar, que jogo do capeta. A dificuldade estava muito boa. Ou absurda, se você considerar que já éramos adultos, que estávamos desacostumados por 10 anos de jogos de 3D boçais. É justo. Foi uma diversão só. Cada ampola de hemofenin. Eu não faço ideia que porra é essa. Esteroide de cavalo. Ah, é? Toca. Uhum. Seria Equipo. Mesma coisa. O personagem conseguia era comemorada com frenesi. Esse jogo estava à frente do seu tempo décadas antes da cultura da maromba explodir. Verdade. E vamos tirar o monstro da jaula. Por infelicidade, estávamos na época do reboot cretino do PS2, que foi puro câncer. Aparentemente, todo mundo concorda que esse jogo é puro câncer. É realmente ruim. Eu passei alguns minutos destruindo esse jogo no cast. Entendi. Ele te marcou, né? Ele te traumatizou. Nossa, me deixou muito puto. Aproveitando, podia fazer um episódio só sobre essa iniciativa da Tectoy de mandar um videogame novo e sobre as tentativas anteriores de outras empresas. O papo no começo do episódio estava muito bom, eu assumo. Não. E a Nintendo está nessa com o novo NES Mini, que está tendo críticas muito positivas. Qual era esse NES Mini? É a mesma coisa que ele, tipo, vai vir ele uns 10, 30 jogos? Alguma coisa assim. Mas, é... mas ele não tem os problemas do Mega Drive, da Tectoy, que não... Mas eu tô falando, ele é, tipo, ele, é, ele é tipo um minigame ou você liga na TV? Não, você liga na TV. Ah, entendi. Mas ele vê com tudo na memória, né? Tipo, como se fosse um... Sim, e aí você não tem como colocar, porque acho que não tem slot cartucho. Ah, entendi. Ah, vai se fuder, hoje em dia você pode, pode baixar o emulador até no, no celular. Já tem um monte de emulador pra celular, propriamente dito. É, é só isso, desta vez não tem PS, fiquem na paz, é isso. Agora é a hora do último, o Darkasso, Darkasso. Tadinho. Pô, mas ele sabe que nem é imbecil. E aí, galera do Hadouken, baixo frente soco, pode me chamar de Darkasso do Pontal, porque tem upgrade. Ah, não, melhorou agora. Não obstante seu nick sendo estranho, ele ainda coloca localidades. Cara, Darkasso é, é tipo Dark Aço ou é tipo muito Dark? Um Darkão. Um Darkão superlativo, mais darkão superlativo. Darkão seria melhor. Um Darkão seria bem melhor. Ouvindo este episódio, número 248, percebi que hoje em dia tem poucos jogos de plataforma com mescla de beat'em up ou um shoot'em up, tipo Metal Slug ou Odin Sphere. Só lembro de Bro Force. É, Odin Sphere não é bem um jogo de plataforma, é mais só... Ele é um RPGzinho de briga. É, um RPGzinho de porrada, não tem plataforma, pelo menos. É, você não precisa... Não, você pode subir em coisas pra atacar a galera de cima, mas você não precisa fazer ficar em buraco. Eu lembro de ser literalmente uma linha reta, que você fica andando, não tem nenhum obstáculo. Você pode, tipo, pelo menos usar alguma coisa do cenário, tipo, outra pessoa pra pular por cima do cara. Ah, roubando isso aí qualquer merda. Bom, foda-se. É. Só lembro de Bro Force e talvez Rayman Origins Legends. Este e-mail foi só para saber se mais pessoas sentem faltas desse tipo de juegos. Provavelmente. Ah, um Metal Slug novo até que não me ofenderia não, viu? É verdade, eu jogaria esse lixo. Algum lance da Vanillaware mais pro lado do platform, tipo Muramasa, assim? É. O jogo é bonito demais, cara. É, todos os jogos dessa merda são bonitos. Vanillaware, puta que... É um bando de filha da puta que desenha pra caralho. Jesus! Um sprite work admirável. Muito admirável. PS, Metal Slug Anthology está sendo vendido no PS4, só avisando para os ouvintes. E é isso. E é isso. Pois muito bem, hoje vamos fazer algo diferente. Vamos? Sim, mas é o negócio... Vem cá. Hoje, crianças... Chega mais perto, mãe. Hoje, minha mãe dará a moral da semana. Sim, mãe... Você, hoje, nos dará a moral da semana. Diga para esses pobres ouvintes, esses pobres coitados, que provavelmente não tem mãe, alguns eu aceito, outros não devem ter pai. Hoje você dará para eles a moral da história da semana. Sim, você, minha mãe. Você vai nos dizer o que eles devem fazer para serem pessoas melhores em 3, 2, 1, valendo! Honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Isso está escrito na Bíblia. Se bíblico, mas podemos trabalhar com Bíblia, sim, por que não? Perfeito. Até porque é, a Bíblia é um bom livro. É muito mal interpretado, mas é um bom livro. Trampo de sci-fi maravilhoso em certas partes. Assim, eu super sou anticristo, mas eu obedeço algumas regras da Bíblia que são interessantes. Tem boas mensagens. Tem boas mensagens. E com tipo essa. É, exatamente. E com esta mensagem, eu deixo vocês, pois logo mais tem mais e as Santas Escrituras. Diversão na vez. Amigos, existem poucos personagens no mundo dos jogos e diversão que são personagens tão fortes que transcendem os próprios jogos. Transcendem. Hoje tá bravo, hein? Hoje tá ruim, hein? Hoje tá difícil. E olha que eu tô sóbrio. O problema é esse. O problema é que quando eu gravo sóbrio, tem que beber. Eu não falo tão bem. Tem que misturar. Existem poucos personagens que transcendem seus jogos. Transcendem! Existem poucos personagens que transcendem seus jogos de uma tal maneira que eles ficam muito mais populares. Não adianta repetir, eu vou colocar tudo na edição. Sempre que vocês dão trabalho de ficar repetindo, agora já era. Errou duas vezes, virou meme. E as pessoas passam a conhecer muito mais o personagem do que os próprios jogos. Eu conheço pessoas que sequer jogaram algum Tomb Raider. Alguém tem problema eu falar Tomb Raider? Fale agora, cai para sempre. Eu acho ótimo. Eu conheço pessoas que jamais jogaram um Tomb Raider, mas conhecem a Lara Croft, já viram os filmes, sabem do personagem, viram a evolução do personagem e acham irado. Conheço pessoas também que jogaram os jogos, acharam divertido, curtiram muito e tem uma opinião muito diferente também em relação ao personagem, mais sobre a questão do jogo em si. O que eu venho perguntar pra você, Killerazo, é... Você jogou pelo menos um pouco os jogos? Cara, eu joguei, vou te falar, o primeiro, quando saiu aquela edição Gold, que vinha com a expansão, duas expansões, se eu não me engano. E cheguei a jogar, eu tive uma namorada que ela gostava muito de Tomb Raider. E aí, ó, a gente jogou do BFS, no... hein? Eu tive uma namorada, Killerazos. Pode marcar aí, coloca a pedrinha aí no bingo. Ela falei, pô, curte Tomb Raider? Eu gosto muito, vamos jogar. Pô, beleza. Aí eu baixei no PlayStation 2, aquele, acho que era o Legends. Chegou a sair no PS3 depois, que era o primeiro remake do primeiro. Então é o Anniversary, né? É o Anniversary, né? Anniversary, que é o remake do primeiro. Ah, então foi esse aí. Depois saiu pro PS3, né, que eu lembro que eu tenho aqui. Sim. Tinha, né? Perdi minha PS Plus, não vou mais pagar essa porra, tá muito caro. Que delícia, cara! Que delícia! Cris na gafe, hein? Eu já vou jogar polêmica, cara. Eu vou jogar polêmica no ar. Eu prefiro Uncharted que Tomb Raider. Tá, tudo Olha, bem, mas... assim, hoje em dia eu não discordo de você, porque é muito... Eu fico muito desgraçada da cabeça pensando nisso, porque o Tomb Raider, ele inspirou Uncharted, e aí o Uncharted pegou tudo que o Tomb Raider tinha e melhorou um pouquinho. É, e aí um depois... também não, mas tudo bem. É, não, ele melhorou algumas coisas, assim. É, e aí depois veio o Tomb Raider e rebootou a série, e aí ele quis imitar Uncharted, só que deixou várias coisas do Tomb Raider antigo pra trás, né? Tipo o misticismo e tudo mais. Eu, inclusive, sou uma das poucas pessoas que não curte esse reboot de Tomb Raider aí. Ah, você está... Eu joguei ele até o fim, que e eu fiquei... Eu cheguei perto do fim, lá que aparece aquele samurai gigante, ela fica, caralho, é agora, é agora, é agora. E não foi. Não foi? Pô, isso era o fim, né? Isso era o fim, no caso. Isso é a última coisa do jogo. Sim, mas tipo, eu não sabia que eu já tava chegando no fim, né? Pra mim, aquilo ali, sei lá, eu tava, sei lá, no 3/4 do jogo. Okay. E aí, não, eu tava realmente no finzinho mesmo e eu não sabia. E aí, agora vai e não foi. Porque eu brochei pra caramba no final do reboot e não curti o jogo, não. Eu achei não, ótimo. Curtiu. A série Tomb Raider e Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Lara Croft fez 20 anos agora, né? E, na verdade foi mês passado, né? Foi em outubro, saiu na Europa primeiro. E na 96, véspera. Né? Oi? 1996. É, se fez 20 anos, foi. Né? Sim. Temática. 10 anos depois do lançamento do Tomb Raider saiu o Sonic 2006. Exatamente. Olha, olha a matemática rolando aí. Sinistro, né? É a matemática das terças-feiras. E foi uma série que, ao longo desses 20 anos, a gente teve três releituras, na verdade, duas releituras, né? Uma leitura e outras duas. E tem algumas outras séries paralelas, inclusive. Tomb Raider foi um dos jogos mais utilizados como propaganda do N-Gage. Não sei se vocês lembram. Sim, quando, eu saiu, quando saiu o N-Gage, a grande parada do N-Gage é que tinha um jogo de Tomb Raider lá. Ah, sim. Mas não, era o que? Era remake também? Ou era Não, era um portezinho bem porco. Era um portezinho bem porquinho. Assim, estilo Game Boy Advance, né? É. E nasceu numa empresa que passou por uma falência e meia, praticamente. E se sobreviveu, provavelmente sobreviveu, porque a personagem, como diz o jargão no futebol, carregou o time nas costas. Então foi a personagem que ícone aí também foi relida agora de uns 3 anos pra cá. Eu até prefiro a versão mais nova da personagem. Acho mais crível e a Angigonal. E é interessante notar, sobretudo, que ela na época do lançamento, 86, Tomb Raider foi. A Lara Croft, na verdade, né? Ela foi igual àquela judoca Rafaela Silva na Olimpíada agora. E o pessoal falou que ela era ideal porque ela agradava todo mundo. Ela podia te agradar Sim. porque ela era negra, ela podia te agradar porque ela era pobre, nascida numa favela e chegou até onde chegou, muito em parte devido a um programa social. Ela podia te agradar porque ela é lésbica e ela podia te agradar porque ela é militar. E a Lara Croft, ela era meio que mais ou menos pelo mesmo caminho. Ela podia te agradar, você, jogador homem. Ah, tá, cara, eu tava pensando que você tava descrevendo a Lara Croft. Talvez eu esteja. Você... Talvez ele estivesse. A Lara podia te agradar, jogador homem, porque ela tinha um par de peitos triangulares. Em 96, e ela que, agradava. Aliás, foi uma das coisas que os caras, os desenvolvedores fizeram, né? Eles falaram, porra, se eu vou ficar o dia inteiro vendo uma bunda, eu quero ver uma bunda de mulher. E aí eles estavam brincando com a, acho que era a escala, né, dos polígonos do peito, e acabaram deixando ela com peitão. É, não, assim, foi criada pra ser um eye candy pra homem, na cara dura. Sim, e com isso agradava ao público feminino também, porque não pela primeira vez em jogos anteriores, tipo Amazon, mas talvez o primeiro jogo de alto orçamento, no mínimo daquela geração, que era protagonizado por uma personagem. É, a gente teve aí um belo de um pontapé, assim, não pontapé, mas um belo de um passo, né? Já teve pontapés antes, mas o passo grande foi dado pela Lara, que protagonizado, a gente tinha ela como protagonista. Única e exclusivamente, ela, né? Sendo, é, ela era a única protagonista do jogo, ela era fodona, né? Ela tinha muita habilidade, ela sabia se virar. É, ela era uma exploradora, né? Uma aristocrata e também uma aventureira, uma arqueóloga fodástica. Sim. E nova e tudo mais. Ela era o bot, e ela era uma pistolas, brunete, cara. Ela era uma brunete, né? Nada de loiras e tudo mais. Isso. Ela era uma brunete. Inglesa. Uma coisa que me chamava muito a atenção. Uma morena inglesa com duas pistolas, rica e aventureira. Cara, eu vi. Cara, sonho. É um sonho. Eu vi a Lara Croft como uma versão mais... versão feminina e mais aventureira do Indiana Jones. Mais aventureira por quê? Porque ela pegava em arma e dava tiro pra caralho e trocava tiro com metralhadora e o caramba. E isso me trouxe a atenção do jogo. Por incrível que pareça, e diferente da maioria das pessoas, o que me chamou a atenção em Tomb Raider não foi o fato de ser uma mulher gostosona protagonista. Óbvio que eu conheci a série por causa disso, mas o que me despertou o interesse foram esses fatores de Indiana Jones, sabe? E isso era muito foda. Principalmente porque você pegava, conseguia escalar a parede e pra subir o muro, você não simplesmente subia com uma pessoa normal, você dava um mortal devagarzinho pra ir a sua perna encostar lá e você virar e conseguir subir. É uma das grandes graças de Tomb Raider. Foda, né? Na evolução dos 5 jogos, era como a cada jogo, pro 2, pro 3, do 3 pro 4, Last Revelation, etc., ela ganhava algum tipo de pulo novo. Tipo, agora ela pula dando um mortal pra trás. Agora ela pula, se você segurar R1 e apertar o quadrado, que é o pulo, ela nada. Dá um pulo de natação. E se pular de muito alto, o pulo de natação obviamente quebra o pescoço, etc. Cara, eu achava muito bacana essas mecânicas dela no 3D, porque acho que foi... É, qual foi o ano que ela foi lançada? 96 ou 95? 96. Eu acho 96. Que eu não tinha tido contato ainda com o Super Mario 64. Então era minha primeira... Era recente também, o Super Mario 64 é de junho. Outubro, não? Não sei. Tá. Não, mas assim, de qualquer forma, ainda não tinha acesso, a gente não tinha saído ainda no Brasil, mas Tomb Raider, pelo menos assim, foi o que eu lembro, assim, de ter jogado no PC, primeiro contato com plataforma 3D, em que eu ficava querendo pular em qualquer buraquinho, tipo, tentar quebrar o jogo, alcançar uma plataforma de algum jeito que não dava. É, logo no início, quando você entra lá na Caverna dos Lobos, tem uma plataforma lá que acho que você precisa dar a volta de algum jeito. Eu tentava lá dar um wall jump, qualquer coisa assim, pra chegar no lugar. Incentivava muito você a fazer. É, te incentivava muito a fazer essa exploração, cara. Eu achei bacana no jogo. Os primeiros, a primeira série, pelo menos os 4 primeiros jogos, fundamentalmente são mais jogos de exploração do que de ação. Sim. O Tomb Raider 3, por exemplo, a primeira fase inteira, você enfrenta 2 tigres e, tipo, um outro bicho. E aí termina a primeira fase. Não tem Mas nada qual é disso. Mas qual é o grande... Em 97, que foi quando eu ganhei o Tomb Raider 2, uma história muito bonitinha, por sinal, eu ganhei pra computador. Por quê? Porque eu não tinha um PlayStation e tava longe ainda de ganhar um PlayStation. Eu não conhecia esse videogame ainda. E Tomb Raider pra mim era um jogo de computador. E eu tinha muita vontade de jogar e eu comentei com meu pai. Tava na casa do meu pai e falei, pô, tem esse jogo que é muito legal, que é o Tomb Raider, que aí tá Indiana Jones. E meu pai sempre foi muito fã de Indiana Jones. Meu pai, ele me apresentou 2 jogos que eu amava. Um era o Indiana Jones e a Última Cruzada, que é um adventure, point and click. E o Indiana Jones e o Fate of Atlantis, que também é point and click. E... dois computador, né? E os dois computador. Meu pai era muito mais computador e tal, apesar dele ter me dado os videogames. Meu pai jogava no computador. E aí eu falei assim, não, porque tem esse Tomb Raider e tal, parece um jogo legal e tal. Meu pai no mesmo dia saiu escondido de casa, eu tava jogando, sei lá, Super Nintendo. Meu pai saiu escondido de casa, foi na loja, no Marapuã, provavelmente, comprou o Tomb Raider 2 e trouxe. E eu fui jogar amarradaço. Fica, Tony, você? E uma coisa que eu lembro muito foi como eu estranhei os controles. Por quê? Porque Tomb Raider não era um jogo cujos controles estavam orientados a um jogo de ação. Você não podia chegar ali, correr e matar todo mundo. Era muito complicado. Ainda mais no teclado. Vou te falar que depois que eu aprendi a jogar no teclado, eu tive mais dificuldade em jogar no controle, mas isso é questão de hábito mesmo. Mas no teclado, cara, pra você poder... O inimigo vinha pra cima de você, se ele passava, pra você fazer os 180 graus de movimento até encontrar o inimigo e atirar nele, você tava morto. O cara te matava. E tinha uns cachorros que ficavam pulando de um lado pro outro, uns tigres também, e você não conseguia acertar eles de jeito nenhum se você não tivesse a manha. Então ele era um jogo cujos controles eram muito mais orientados a escalar, fazer parkour, mover bloco. Você conseguia mover bloco de lado, de frente, de costas. Você tinha muito mais coisas que te facilitavam a resolver puzzle do que lutar. Eu acho que quando eu descobri um botão em que você dava uma cambalhota no chão e virava automaticamente 180 graus de movimento, as minhas lutas ficaram um pouco mais fáceis no jogo. Pode crer, porque justamente era um jogo mais orientado à exploração, não a combate. Esse reboot, reboot de 2013, o reboot da Dynamics, ele mudou completamente a orientação do jogo, jogo de ação, Uncharted, Far Cry, enfim. A jogabilidade é muito parecida com Uncharted. Teve uma retro... É demais pro meu gosto. Teve uma retro inspiração, influência, no caso. Vamos lá, todo mundo chupou de Indiana Jones, é verdade. Na verdade, não, todo mundo copiou do Pato Donald, né? Essa é a verdade, né? Essa questão da exploração que vocês estavam comentando é algo que eu curtia muito no 3, né? No 3 principalmente. No 2, que foi o primeiro Tomb Raider que eu joguei, né? Eu joguei primeiro o 2, depois eu joguei o 3, aí depois de muito tempo eu joguei o 1 e aí eu joguei o 4, né? Eu não consegui jogar o 1 direito, porque eu já tinha jogado o 2, 3, já tinha. Mas o primeiro, como eu voltei pra ele depois, né? Que eu comecei pelo segundo jogo, eu estranhei bastante. Ele é bem mais duro, né, de jogar, assim. Eles foram melhorando a jogabilidade e as mecânicas da Lara ao longo do tempo, claro, como tinha que ser mesmo. E uma coisa que me marcou muito foi justamente essa exploração. O 3, principalmente, porque eu lembro que tinha os segredos, né? E se você conseguisse pegar todos os segredos, liberava também o chefe final mesmo, né, do jogo, que era aquele monstro no final da caverna. Era a aranha na Antártica. O 3 eu lembro melhor porque eu joguei ele inteirinho, mas eu tinha lá no PlayStation. Cara, teve um chefe que era uma aranha na Antártica. No 3. O que eles estavam na cabeça quando fizeram isso, cara? Era uma aranha na Antártica. Sim, é um jogo de videogame. Tipo, anos 90, sei lá. Sei lá, tipo. Cara, em 2016 tá perguntando o que as pessoas tinham na cabeça, cara. O Dória foi eleito, o Trump, cara, foi eleito. Olha só. O Crivella foi eleito. Você tá perguntando o que os caras tinham na cabeça quando fizeram o videogame. Eu vou te contar que eu fiquei, tipo, mega bolada esses tempos, porque vocês jogaram aquele Song of the Deep? Cara, não, eu ouvi falar, mas eu já nem lembro o que é mais. Cara, é um jogo que é um Metroidvania embaixo do mar, e porra, você enfrenta uma fudida de uma aranha gigante, vermelha, venenosa, no fundo do mar, vai se fuder. Não é do fera do daquele jogo que o Luiz se amarra? Do Journey? Ah, eu não sei se é do mesmo cara. Eu acho que é, hein? Mas pode ser que não. Não. Então não é. Não é. Mas porra, eu fiquei muito desgraçado da cabeça com isso. Outra coisa, esses dias aí apareceu um vídeo de um tubarão comendo uma vaca no meio do oceano. Isso importa. Caralho. Quem se importa? A vaca tava viva ainda quando eu fui lá. Caralho, Jurassic Park é parada? 500 metros da costa já. Então, tipo, essa é a resposta. E tipo, nem era na Austrália, tá ligado? Que é onde essas coisas acontecem. Era, tipo, sei lá. E era uma vaca zebu ainda. Não era uma vaca. Deus, Jurassic Park. A série original, é interessante a gente notar que é o seguinte, a gente falou da evolução da jogabilidade. Quando a gente pensa em evolução, assim, sempre parece que é, cara, como essa série evoluiu ao longo do tempo, não sei o quê. Mas Tomb Raider, ele tinha um jogo lançado por ano. Os 5 primeiros foram em 5 anos seguidos, 96 a 2000. Resident Evil não foi assim também? Não, cara, Resident Evil tinha um tempo maior de desenvolvimento. Os 3 primeiros, eu acho que com certeza não. O primeiro foi em 96, o segundo foi em 98, o terceiro em... Não, aí veio... Foi de Verônica em... Não. O 3 foi em 99, Code Verônica em 2000. Bom, se foi 96, 98, já não foi. Já teve um tempo maior assim. E com certeza, o 2 foi 98. Não, tá aqui, ó. Aqui, ó. 96 foi Resident Evil. 97 foi o Director's Cut. Tudo bem. Tudo bem, vamos jogar. Mas porra. Aí 98 foi Resident Evil 2. 99 foi Resident Evil 3. 2000 foi o Code Verônica. 2001 foi o Survivor 2 Guidance, sei lá o quê. E teve um por ano, cara. 2002 teve, 2003 teve, 2004 teve. 2002 foi o remake, se eu não me engano. Aí 2003 saiu Zero. Ou 2004 Resident Evil 4. Uma coisa que me surpreende muito é que você vê ao longo da série Resident Evil uma evolução na jogabilidade pra conseguir compensar os combates e deixar os combates uma coisa mais skill-based, né? Não deixar você tão helpless ali. Agora, o Tomb Raider não. Tomb Raider só recentemente teve esse foco. Por muito tempo, sim, eles falaram, não, cara, a jogabilidade não é trivial e não é, tipo, pra tu sair matando todo mundo de bobeira, cara. É, tipo, vai ter uma luta. Isso nos antigos, né? Isso. Você vai ter que parar. Agora, nesses novos, é tipo, granada! Exato, cara. É por isso que eu não curti tanto esse reboot, sabe? Ele é muito Uncharted. E os Tomb Raiders antigos eu gostava muito de explorar e descobrir os segredos e me aprofundar naquela história daquele artefato mágico que a Lara tava investigando. A adaga do 2, eu achava o conceito dela maravilhoso. Quer dizer, eu era criança quando eu joguei, né? Mas... Exato. Só que quando eu cresci, aí eu fui explorar o lore de Tomb Raider, eu achei fantástico esse conceito da adaga. E porra, aí no 4 tem o negócio do que você joga com ela adolescente pequena. Primeiro, né? Que ela tá sendo treinada primeiro, é mó foda. Olha, o último jogo do Tomb Raider que eu joguei antes de jogar esses novos foi o Underworld, que é um jogo bem moderno. Hã? Eu achei ele bem ruinzinho. Então, ele é um jogo com gráficos bem moderninhos, comparados com os outros jogos deles. Ele é um jogo que tem um pouquinho da essência do Tomb Raider, e pra mim, a essência de história e tal, e pra mim, a jogabilidade é aquela. Tomb Raider clássico é o Tomb Raider Underworld. O problema é que aí talvez você possa me explicar melhor, e você já tem uma opinião mais formada, mas eu... nunca zerei esse jogo porque eu enchi o saco antes. E aí eu me pergunto, será que hoje em dia, se eu fosse jogar um Tomb Raider no mesmo estilo que os antigos, eu ia encher o saco também e ia parar de jogar? Porque, tipo, eu comprei o jogo full price, é muito raro eu comprar um jogo full price e não zerar. Muito raro. Eu não entendi onde vem essa pergunta. Você quer dizer, tipo, no sentido de... se um jogo de Tomb Raider hoje em dia, no conceito original dele, que era exploração, faria sucesso, é isso? Será que um jogo Tomb Raider das antigas hoje faria sucesso? Se eles conseguirem acertar, não, cara. Porque a gente tem, por exemplo, o Metroidvania é a exploração e dá certo. A resposta pra isso já é em procurar jogos que sejam assim hoje em dia e fazem sucesso. Mas eu não acho que tem nenhum jogo assim como Tomb Raider era. Tem no máximo um paralelo que dá pra fazer, uma franquia de sucesso Soul que tem muita exploração. Não, Soul River, inclusive, Soul era da Eidos também. Já morreu, mas Soul River era Tomb Raider. Sim, mas naquela época, tudo bem. Vampiros. Tô falando agora. O que tem agora, mais próximo disso, Dark Souls, talvez. Coisa assim, você não tem muito. Não sabe muito do jogo, você tem que andar por aí e descobrir, sabe qual é? Você explora muito, mas é opcional também, né? No Dark Souls você não é obrigado a explorar. Apesar que. Nem Tomb Raider. Tomb Raider você também não era, né? Você descobria os segredos do jogo se você quisesse. Então Dark Souls é o mais parecido. Você explora, pega itens, e aí enfrenta chefes épicos, e aí prossegue, e é isso. A coisa do Underworld e dos outros jogos passa pelo seguinte: a gente tem os 5 primeiros jogos da franquia, tá? 1, 2, 3, o 4, que é o Last Revelation e o Chronicles. Tem o End of Darkness, que é o 6. Não, mas é que tá, peraí. Aí tem o Chronicles, em 2000. O Chronicles é aquele que, no 4, teoricamente, ela morre no final, etc. E aí esse quinto é meio que a galera se reúne lá na mansão e fica, Lara, coitada, ela era uma jovem, tão jovem, não sei o quê. E esse Chronicles sai em 2000. O End of Darkness, ele só vai sair em 2003. O Tomb Raider, a série Tomb Raider, ela pertencia a essa época a Eidos, uma empresa europeia, uma empresa inglesa, e o desenvolvimento era da Core. A Core desenvolvia o jogo, a franquia, a propriedade intelectual, a publicação era da Eidos. A gente tem uma lacuna de 3 anos entre o Chronicles e o End of Darkness. Okay? Uhum. Sendo que o End of Darkness seria um primeiro jogo de uma trilogia, de uma segunda série narrativa da Lara Croft, que nunca terminou. Sim. Pelo seguinte, 2003 saiu esse jogo, né? Nessa época, a Eidos chegou à conclusão de que ela tinha 12 milhões de libras em caixa e o próximo imposto de renda já ia cobrar 30 dela. Então, ali pro 2004, 2005, ela foi adquirida, tomada por um grupo chamado SAI. SCI. Esse grupo SAI, ou SI, eu não sei na verdade qual é a pronúncia, morreu já também esse grupo, que comandou a Eidos entre 2004 e 2009, tentou dar uma sobrevida à série, tentou mudar as coisas, e aí por isso que esse End of Darkness morreu, não teve o resto da trilogia. E nesse ínterim também, a Core foi tirada do caminho, não tem mais a Core participando. O próximo jogo, que é o Legend, que já sai pra Xbox 360, pra Play 2, Anniversary, né? O Angel também era. É, o Anniversary é depois do Legend, o Anniversary é 2007. Ele não sai a tempo pros 10 anos, ele sai com 11 anos. Então ele é o aniversário de 11 anos, não é de 10. Uhum. O Legend ele já é o primeiro feito pela Crystal Dynamics, mas ainda é pegando aquela ideia de Lara Croft da primeira, do Pentateuco original, vou chamar assim. E aí, essa trilogia que tem o Legend, o Anniversary e o Underworld, e... que hoje em dia vende, que é o pack que vende, quando que você é pack, quer jogar. Que é o pack, sim. Exatamente, é um pack que vende, etc. Eles são os três primeiros jogos da Crystal Dynamics, mas no comando dessa nova Eidos, que é essa empresa chamada SAI, que também, apesar de tudo, não conseguiu ir bem das pernas. Então são três jogos, na verdade quatro jogos, contando o Angel, que foram jogos prejudicados pelo aspecto financeiro da empresa como um todo. Pode ser que o Chronicles e talvez o Last Revelation já sofressem com... Os três primeiros talvez não. Last Guardian? Mas aí, mês que vem. Talvez sofressem com isso também um pouco, mas enfim, ficou mais evidente nessa época. Então esses três jogos, eles são três jogos assim em que a série está tentando se reencontrar. Note que aí a gente tá falando do PlayStation 2 e Xbox 360, né? O Xbox, sim, 360 saiu um ano antes do Play 3, né? Exatamente. E aí o Anniversary já sai depois pro Play 3 também. Embora tenha saído pro Play 2 a princípio. Sai pra Wii. Então, o Underworld saiu pra Wii. Talvez não tenha jogado do Wii, sei lá. Então é uma série que tava tentando... O Anniversary do Wii eu acho sensacional por causa dos controles. Eles conseguiram fazer você usar o emote de uma forma fantástica no Anniversary. Aham. Uh-huh. Eu joguei tudo no PC. Tomb Raider, eu sempre joguei no PC. Entendi, fraco. Então era uma série que tava tentando se reencontrar ali. Tanto que em 2008 o Underworld saiu, não teve mais nada. Em 2009 a Eidos foi adquirida, passou a ser parte da Square Enix da Europa. E Tomb Raider só foi sair de novo em 2013. Ficou 5 anos lá. Mas esse de 2013 é o reboot? É o reboot. Não, mas olha só. E aquele maneirinho que teve? Tem uns no meio do caminho, tem aquele de puzzle, tem outras coisas. Tô pensando só na série original. Tem o Garden of Light em 2010. Interessante, joguinho maneiro. Tem a visão por cima. Eu acho muito maneiro esse jogo. Isométrico. Não, esse jogo é caralho. O Tomb Raider é muito foda. Ele é um joguinho divertido se jogar. Não, é um jogo maneiro. Não era Tomb Raider, né? É Lara Croft, o Guardião da Luz, e outra Lara Croft, o Templo de Osíris. É que ele era muito focado em puzzles, né? Você tinha que juntar o co-op e aí você solucionava os puzzles. Ele era muito focado em puzzles, não em exploração. Eu acho bem maneiro esses jogos. Tava uma parada muito foda. Tinha skin pra você jogar, porque era a Lara Croft e o fera aleatório. Isso, do... maluco de escudo e lança. É. Aí skin que você podia jogar com o Raziel e o... Sim. Da puta, como é que é o nome dele? Um detalhe, né? Escuta que a voz não mudava. Então ficava o Raziel falando com a voz da Lara Croft. Tem um detalhe nesse meio, né? Que a Crystal Dynamics não tiraram. Crystal ou Crystal que fala? Crystal. Porque Pokémon é Crystal. E japonês tem essa vantagem. Eles falam como se. Eles escrevem como se fala. Crystaru. A Crystal Dynamics, eles não tiraram do bolso. Era a empresa que desenvolvia o Legacy of Kain, e que na verdade é a dona do Legacy of Kain, e que o primeiro de todos lá, o Blood Omen, foi uma outra que envolveu, aí brigaram, babá, e ficou com a Crystal, e aí a Crystal juntou com a Eidos, etc, pra lançar. Então a Crystal não foi tirada do bolso, a Crystal era uma empresa que tinha alguma relação com a Eidos, na verdade a Core é que foi tirada da jogada, né? Então tem essas lacunas. Podia ganhar um reboot também, né? Podia. O Survivor? Porra! Meu sonho, caralho, quero muito jogar esse jogo. Se você pensar bem, assim, toda a temática do Soul Reaver e o jeito de jogar, etc., que tem lá no PlayStation 1 ainda, depois foi sendo substituído por um God of War da vida, né? Que é a mesma coisa. Tipo, mata bicho, vem bolinha verde ou vermelha. O que me cativava no Soul Reaver era a história do Kane e do Raziel, cara. Eu achava muito foda a história deles. Uhum. Não, eu tô pensando mais em jogabilidade. Ah, sim. É, a não, jogabilidade do Tomb Raider era idêntica à do Tomb Raider. Era um pouquinho melhor na ação, porque... E eu digo que ela só era um pouquinho melhor na ação, porque o combate não era de arma de fogo. Enquanto Tomb Raider você tinha que atirar, e quando você tem que atirar com controles ruins é muito pior, no Survivor você tinha que bater. E bater com controle ruim não é tão difícil assim. Vídeo God of War, que você pode ficar só no quadrado ali, foda-se. Verdade. Nossa, como era feio. A CG inicial é maneira, cara. Porra, sim, a CG inicial foi o que me pegou, cara. Eu acho muito foda aquela CG inicial do Razor sendo jogado na correnteza por causa das asas dele. Cara, é muito foda. Não, mas olha só, a versão de Dreamcast é bonitinha. O Blood Omen. Blood Omen. Quase ninguém jogou, é pouca gente. É, pouca gente teve Dreamcast, né? Não, ele é pra Play 1 também. Ah, saiu pro Play 1? É, mas assim, esse detalhe, né? Quem publicou o jogo não foi a Eidos, primeirão. Então ele é um jogo mais difícil de achar. Era mais difícil de achar, né? Hoje em dia. Ah, emoparadise.net. Naquela época, eu não sei quanto vocês, mas tipo, Tomb Raider 2, por exemplo, meu contato foi através daquela CD Expert, PC claro. Gamer, sei lá, daquelas revistas que vinham com CD de jogo completo. Não, eu sei de cabeça, eu tenho decorado a primeira fase do Tomb Raider 3, porque vinha no CD de demo do meu PlayStation. Então, inclusive, eu sabia o bug dela, que se você começasse a fase já tentando pular pra agarrar uma beirada, você agarrava uma beirada. Que era, essa fase começa ela caindo e deslizando. Se você já começasse pulando, você subia na beirada imaginária e ficava andando no teto do cenário. Nossa, sim, eu lembro desse negócio, eu lembro, caraca. É isso. E aí, o 3 foi o que eu joguei inteiro, né? E aí tinha esse lance aí. E depois matar dois tigres, depois um outro tigre, entrar num castelinho, fechar a porta dele e passar de fase. Era um jogo, eu achava meio difícil na época. Era recompensador passar de era fase. Era por causa da... Mas eu achava ele difícil por causa dos controles, né, cara? Controles imundos, né, cara? As Laras... A Lara não, também era meio dura também. Uma das coisas que caracterizaram pra mim muito Tomb Raider era que cada novo ambiente que você chegava, depois de você fazer toda a exploração e conseguir passar, você tinha que olhar pro ambiente e era um momento que você tinha que você parava e ficava... O que eu tenho que fazer, né? Eu lembro até hoje de Veneza, no Tomb Raider 2. Veneza, você começa o jogo num beco, né? A fase num beco. Aí você sai correndo e tal, encontra uns caras, troca uns tiros com os caras, beleza. E aí? Caralho, fera, eu tô em Veneza. Aí tu tem que mergulhar, entrar num lugar onde tem um barco, afundar, achar que tem uma passagemzinha num cantinho ali, entrar num buraco, sair num outro lugar, aí escalar uma parede, você percebe que dá pra escalar. Sim. Aí você vê que tem uma parede que você consegue mexer pra sair de um lugar e botar no outro. Aí, porra. Fala igual pro plano do exército, vai. Você vai escalar a parede de Veneza, andar debaixo d'água. Pegou a onda e afundou no barco. Era. Então era um negócio que. Tinha um momento, vamos de novo lembrar, que era uma época que não era tão fácil achar as coisas na internet assim. Sim. Então eu não ia achar um debulhado na internet desse jogo. A gente achava em revista e olha lá, né? Achava em revista. Quem então, é internet? Era momentos em que eu ficava horas ou dias numa sala de Tomb Raider, pensando, cara, como é que eu vou passar essa porra? Qual caixa que eu tenho que mexer aqui? Aí do nada você tinha um pedaço da parede que você não tinha visto, você mexia e pronto, pode ser de fase. E aí vem aquela musiquinha, tururim, e aí você, opa, tem um mistério aqui, opa, opa. E é salvar a cada 5 minutos. E aí, quando você não salvava, você pisava errado, morria e começava a comer da fase. Sim, era foda, cara. Olha, eu acho que, tirando Dark Souls, eu nunca morri tanto no jogo como em Tomb Raider, na série toda. Mas é. Caralho, só um parênteses rapidinho aqui. Esse no Paradise tem Soundtrack Collection, moleque. É, amigo. É, tá de bobeira? Continua. Meu Deus. O 1, eu nunca cheguei a jogar muito, o primeiro Tomb Raider. Então o que me é mais clássico no primeiro jogo é a primeira fase, que é a Muralha da China, né? Você começa no meio daquela pedra lá toda, sem entender porra nenhuma, e numa época que você não entende inglês, então você só sabe, caralho, eu sou uma mulher poligonal gostosa que tô aqui pra causar com esse tigre. Aí aparece um tigre, tu mata o tigre e esse é o começo do jogo. Caralho, maluco, pô, é sério. Eu demorei muito pra passar e ir um pouquinho mais longe nesse primeiro jogo. Aí eu lembro que a primeira vez que eu joguei Tomb Raider foi num demo na casa de uma amiga minha que tinha a primeira fase do Tomb Raider e eu não conseguia passar de jeito nenhum. Eu falei, pra que eu vou jogar essa porra desse jogo? Não consigo passar a fase. Mas aí meu pai me deu o 2, eu joguei o 2 sem jogar o 1. Um. Vai ter o 2. Vai ter o 2? O 2 você... foi o que eu comecei jogando também. Eu gostava muito do 2. É, no 2 fica evidente que a personagem fez mais sucesso que qualquer coisa, porque o título do jogo é Tomb Raider 2. As aventuras estrelando Lara Croft. Exato. E o 3 é Tomb Raider 3, as aventuras de Lara Croft. Uhum. Aí cinematografizou logo. Vamos começar a botar subtítulo, etc. Eu vou PC Box. Eu queria achar a foto da caixa. Mas eu tenho uma impressão que meio que da mesma forma que Resident Evil também, que no Tomb Raider 3 o jogo já estava ficando um pouco mais orientado, mas não o bastante, para a ação. Eu lembro que eu pegava os controles do Tomb Raider 3 e falava, caralho, eu consigo pular de umas formas muito mais sinistras aqui. Sim. Eu lembro que eu podia dar uns mortais em cima dos inimigos, atirando neles e matando. Isso eu lembro. Ah, mas realmente tinha. Eu não acho que ele tava tão direcionado pra ação assim. Tinha mais recursos de ação. Mas com certeza... tinha mais recursos de sobrevivência, né, cara? Porque aí você já tinha a Lara podendo pular de uns ângulos muito maneiros também e fazer as cambalhotas enquanto atirava e tudo mais. E, cara, eu achava fodástico isso porque, porra, ajudou muito a Lara a sobreviver. Comparado ao segundo e ao primeiro, que eu joguei muito depois, cara, ela era muito dura de controlar e eu morria toda hora e os bichos vinham e eu não conseguia atirar direito, eu não pulava direito. Caraca, você falou esse negócio de pular. Sabe uma coisa que eu lembrei? Tomb Raider tinha um negócio. Parece que todas as distâncias de pulo no jogo eram medidas milimetricamente. Então você, pra conseguir pular de uma distância a outra e conseguir se segurar e atravessar o puzzle e o buraco que você tinha que passar, você tinha que pular no último pixel fantasma do chão. Senão você não conseguia fazer os pulos. Isso. Mas podia... todos tinham isso. Todos Tomb Raiders. Todos os Tomb Raiders tinham. Eu lembro muito bem no 2. No 2 tinha certos cenários que você tinha que pular muito, muito na beirada. E você tinha que posicionar a câmera de um jeito muito específico. E aí você dava o pulo dela de lado e ela caía lá na plataforma direitinho. Cara, era muito, muito sinistro esses pulos de Tomb Raiders. Isso, irritava muito. Você tinha que pular e não pra... pisar na outra plataforma, mas pra você se agarrar, você já Exato. Pulava meio que esticando os braços pra conseguir se agarrar na plataforma e aí Exatamente. Sem subir. E é um jogo que tinha muito pulo da fé, né? Porque tinha hora que você falava, cara, não dá. Mas é a única coisa que eu posso tentar. E tu pulava. Mas eu tenho que tentar, exatamente. E hoje em dia esses jogos são todos baseados em autocorrect. Você vai jogar um Uncharted, você pula tudo errado e aí você vê que ele teleporta uns pixels a mais. Não, agarra. Tá, ele agarra, né? Você pode pular tudo torto e fora do assim, tem umas partes bem mal feitas em Uncharted. Você pula e é óbvio que é pra ser aquilo e tipo, você cai no pra assim. Drag! E alguns outros nesse estilo também. Far Cry também, ele é assim. Então, todo mundo hoje em dia é assim. Eu vou confessar pra você que, analisando agora por essa perspectiva, né, que a gente tá comentando aqui do Uncharted, que é muito automático, eu acho que o Tomb Raider tem o seu charme por causa disso, né? De você ter essa questão de dar o leap of faith, né? Que o PH tava falando agora há pouco, de você. Não tem jeito, tem que tentar a parada, né? Senão você nunca vai saber como prosseguir. É um charme do jogo também. É uma coisa que a gente já conversou muito aqui sobre. A geração hoje, e eu não culpo só as outras pessoas, mas eu me incluo nisso. É muito mais difícil você jogar um jogo e agradar todo mundo, um jogo que você pega e fica 2 horas numa sala pra encontrar qual parede você tem que mexer. Uhum. Então normalmente esses jogos acabam sendo um pouco mais dinâmicos. São jogos que não tem puzzles mais fáceis, mas tem esses detalhes de puzzles mais simples. Você entende o que eu tô querendo dizer? Não tô dizendo jogo, que ele se permite ser mais direto, mas ele contém os elementos de exploração pra quem quer. Uncharted é assim, esses jogos da Lara Croft novos são assim, Far Cry da vida é assim. Se você Uncharted. Quiser ficar Uncharted te ajuda bem. Que ele tem um mecanismo lá de detecção, se você tá demorando muito pra passar do puzzle lá da fase, ele já te mostra onde você tem que olhar, o que você tem que fazer basicamente. Assim, mas simples não. Os puzzles de Uncharted chegam a ser bem complicadinhos, mas a exploração e o olhar no mapa e saber pra onde você ir, não é, são muito triviais. Tem quase uma seta gigante mostrando pra onde você tem que ir. Não tem mais. Nenhum mais tem muitas opções pra onde você ir. Raramente agora tem. Até jogo de RPG tem isso. De RPG você abre um mapa, tem uma marca no mapa. Agora você tem que ir pra cá. A demo do Final Fantasy XV eu joguei ontem e, cara, tem um ponto no mapa e vai te indicando. Quanto mais você anda, a proximidade vai abaixando, né? Tipo, 550 metros, 549, 548, conforme você anda, né? Mas isso é uma demanda de público de todas as coisas, né? De recompensas mais rápidas e... Não? Não tem um limiar de frustração das pessoas. Em que, por exemplo, eu tô jogando agora um jogo que o Ilaps me deu de presente, que é o Bravely Second. E que falaremos sobre isso, vamos gravar um programa sobre esse jogo. Você já gravou do Bravely Default? Há muito tempo. Já gravou. 171. É. Agora... Foi o podcast que eu comecei a ouvir baixo frente soco. Bom. Olha só! Yes. Você jogou Bravely Second? Não. O que acontece? No jogo, você tem no mapa marcas aonde são as main quests que você tem que ir, aonde são as side quests que você tem que ir. Só que na configuração do jogo você pode chegar lá e desabilitar isso. Falar, cara, não aparece essa marca. Pelo menos é uma opção que você tem para algumas pessoas que choram a respeito disso. Vai reclamar disso? Então vai lá e tira, porra. Me fode. Mas é uma demanda da sociedade, cara. Você tem recompensa rápida e os jogos se adequaram a isso. E tinha que ser adequado mesmo, senão não tinha mais jogo de videogame. Tinha jogo de celular hoje. Mas a grande questão é o cara de dar artifícios pra você não automaticamente, obrigatoriamente, compulsoriamente, dolosamente ter que ver essas ajudas. E não depender disso. Sobre a série original, essa série original, ela 90 ainda, meados de 90, outras séries que conviveram contemporaneamente com ela, hoje é o dia da palavra errada, Danis, contemporaneamente. Myst, por exemplo, é uma série meados de 90 e é uma série pesadamente ficar resolvendo puzzle e ficar fazendo integral pra poder passar. Isso é difícil pra caralho. Sim. É um jogo de estimular raciocínio, né? Então. Isso. E com as limitações da época, né? Que você navegava tela a tela. Ele não era um mundo que você andava que nem os jogos de hoje, né? Perfeito. Você ia tela a tela, as pré-renderizadas, né? Sim. Era difícil. Ia com o mouse tentando desvendar o mistério ali. Era bem difícil a série Myst. Porque no fim das contas... Meu pai me trouxe... A gente teve um problema de comunicação. Que ele falou, tem dois jogos aqui. Tem o Myst e tem o Riven. Eu falei, traz que um é sequência do outro. Só que aí era Myst, que era um jogo de estratégia. Ah. Você tem aquele exércitozinho lutando contra os zumbis, né? Tá atacando um monte de zumbis e demônios. E ele comprou o Riven. Aí eu falei, não sei, né? Como vai ser? Eu acabei gostando muito mais do Myst do que do Riven. Entendi. Foi jogar o Riven e odiou. Tem uma questão que esses jogos de exploração eles têm, que é o seguinte, os caras estavam pela primeira vez se permitindo ser jogos de exploração. Você não tinha como fazer jogos de exploração nesse nível antes, porque não tinha, por exemplo, tecnologia 3D. Você podia fazer jogo de exploração igual o Link to the Past, por exemplo, mas você não conseguia fazer o Tomb Raider e o Myst. Eu ia comentar do Zelda, né, na época do 2, do 2 e do 3, que a gente já tinha o Ocarina of Time. Do Tomb Raider que você fala? Sim, na época do Tomb Raider. Do Tomb Raider 2 ou 3? O 3 saiu quando? 2008. O 3 saiu em 98. 98. Faltava um ano pro Ocarina ainda. Tinha no Japão. 99. Tinha Mario 64. Sim. Tinha o Mario 64 que o Ocarina depois melhorou, né? O quesito de exploração. Isso, então. Mas é que tá. Esses jogos, eles estavam inaugurando a possibilidade de você ter mundo de exploração 3D. E hoje em dia... Já passou, já vimos que dá pra fazer isso, legal. Se tiver algum jogo aí que dê pra fazer isso, você faz, mas o público que joga hoje quer outro tipo de coisa, a verdade é essa. Hoje todo mundo quer tudo mais fácil, né? Eu não sei se é mais fácil, eu não diria que é mais fácil. Mais mas prático? É questão de você ter não ter aquela ansiedade de chegar logo onde você quer chegar. É de ter uma recompensa rápida, qualquer que seja essa recompensa. E hoje em dia isso é explorado no fato de ter pequenos pontinhos em que você faz checkpointzinho. Passou aqui, passou aqui, passou ali. É coisa que no âmbito de exploração livre, talvez seja mais dificultoso você estabelecer esses marcos, entendeu? Tipo, chegou no topo do castelo, legal, dane-se, não tem nada aqui. Próxima coisa que eu vou explorar agora. Então, essa discretização num jogo de exploração fica mais difícil. E isso é uma coisa que hoje é bastante desejado. Mas a gente tem hoje, em quesito de exploração, tem o quê? Essa exploração mais opcional de jogos famosos, tipo Dark Souls e até mesmo Zelda e o Tomb Raider novo, Uncharted e tudo mais, a exploração é meio que opcional. Você pode ou não coletar os colecionáveis, descobrir os segredos e tudo mais. E os cenários não são tão feitos pra isso. E tem algo mais condicionado, que é os Metroidvanias, né? Tipo esse Song of the Deep que eu comentei agora há pouco. Ele é Metroidvania no mar, só que você vai explorando, explorando, explorando. Chega em determinados pontos que vai, você vê que tem uma porta especial ali no meio das cavernas do mar ali, que ela requer alguma coisa que você não tem ainda para você abrir aquela parte depois. Então, obviamente, você vai seguindo para onde der e eventualmente você vai voltar ali. Então, tem essa exploração condicionada, né? Que você vai fazer o que dá para fazer, eventualmente você vai acabar voltando para aquele ponto que você viu que não dava para passar antes. A gente tem esses dois tipos de exploração, é isso? Seria isso na minha cabeça. O Song of the Deep ele tem muita cara de ser um jogo, sei lá, Echo the Dolphin da vida, pra comparar com a coisa de água. Tipo, ele lembra um pouquinho. Vasculha bem isso aqui, fica à vontade, depois se tiver vontade você volta aqui. Mas o Echo ele era mais voltado pra puzzle, né? O Echo, o Song of the Deep ele não é tão focado em puzzle que nem tipo o Ori. O Ori ele tem vários puzzles. O Song of the Deep não tanto. Mas ele tem essa questão do item, né? Você tem que buscar um item e você não sabe onde ele tá, mas eventualmente ele vai chegar na sua mão e você vai acabar usando ele num ponto que antes não dava. Que é o que o Tomb Raider tem hoje, né? Você tem um arco e flecha. O Tomb Raider hoje em dia é um jogo de arco e flecha, né? Jogos Vorazes, o jogo. The Game, Jogos Vorazes, The Game. Estrelão do Lara Croft. The Game, The Movie, The Game. Se fosse fazer um filme da Lara hoje em dia... Bom, tem que ser Jennifer Lawrence. Já sabe usar flecha, tem aquela carinha dela lá que serve. Pelo amor de Deus, não, chega de Jennifer Lawrence, chega. Não, eu gosto nunca, muito dela, ela é muito carismática, mas chega. Nunca chega. É igualzinha, cara. A segunda série, né? O End of Darkness nunca teve continuações. E os outros três. Tudo bem que tem um anniversary nesse meio, que é a remake do primeirão mesmo, etc. Uhum. Mas ali eles estavam chegando no meio do caminho, o Underworld acho que é o mais evidente nisso, chegando no meio de caminho pra mudar a jogabilidade do que era pro que é. Tem muito da essência. O Legends e o Underworld, eles têm muito da... E o Anniversary também, vai. Eles têm muito da essência dos jogos originais. Mas claro, já tá começando a mudar. Muito melhorado, sim. Muito, já muda bastante por causa, né, por revolução gráfica e mecânicas e tudo mais. A gente tá em outro console já. Mas o que não deixou essa série de Tomb Raider pra frente, né, essa mais recente antes do reboot... eu acho que foi a relevância dele no quesito narrativo. Porque a narrativa dele já foi um pouco mais, sei lá, engessada, já estavam as coisas mais genéricas, é muito conveniente, que eu sinceramente não gostei. É aí que eu gosto muito da história de Uncharted, sabe? Eu acho que Uncharted conseguiu fazer muito bem essa questão da narrativa. Com toda essa exploração e toda a questão mística que ele encontra. De novo, eu vou voltar em Indiana Jones, porque Indiana Jones tem muito disso, né? Tem um estudo arqueológico que a pessoa faz, aí vai na leitura, vai nas bibliotecas, entende mais sobre a lenda, aí vai explorar a lenda na realidade, ver como é que é, descobre que a princípio não é nada daquilo, e de repente descobre que sim, é aquilo da lenda, e caralho, é místico mesmo, e foge. Tomb Raider poderia... Tomb Raider antigo era, né? O Tomb Raider antigo era assim, exatamente, é o que eu sempre reclamo. O Uncharted, ele pegou muito da essência dos primeiros Tomb Raiders, e melhorou, e aí veio o Tomb Raider... per si e rebootou a série, mas não esqueceu essa essência. Mas assim, pra lá e virou tirinho. Vocês sabem a história do Uncharted. A criadora de Uncharted, a Amy Hennig, que é uma diretora de jogos, roteirista, editora. Ela roteirista, ia trabalhar diretora. Com Tomb Raider. Ela se ofereceu pra trabalhar com Tomb Raider, foi pra Crystal Dynamics. Falaram, sai daqui, sua chata. Ela era uma das criadoras do Legacy of Kain. Recusaram ela, ela tava com uma oferta de emprego pra cachorrinha safada. Foi. Yeah. E o resto é história. E se ela... deu bem lá, né? Se deu bem lá. Isso aí. Exato. Então o que Uncharted... Fiz até uma salinha no Escape 60 aqui. Pode crer. Aliás, é legal a sala do Escape 60 do Uncharted, que quem não jogou não vai jogar. Perdeu, tem é bem isso? Legal. Teve, não tem mais. Como é que não tem mais? Foi o Escape 6? Não, a sala de Uncharted não tem mais. Ué, mas eu fui. Você foi na sala de Uncharted? Sim. Eu perdi na sala de jantar. Ah, tá tendo ainda? Isso que eu tô perguntando. Tá. Ah, porque eles, a dona do escape aqui em Copacabana falou que ia ficar até, sei lá, 3 meses depois do... E foi no de Copacabana que eu fui. Eu sei, não. Eu tô acreditando em você. O que eu tô falando é o seguinte: ela falou que ia ficar por tempo limitado, ia ficar tipo 3 meses. Vai ver, fez sucesso. E aí ficou direto. Gente, eu sou maneira louca a sala. Pra ir nesses escapes, mas... Tem um monte em São Paulo. Exato. É maneira a sala e você ganha o diário do Drake pra resolver os puzzles, você tem que abrir. Caralho, isso. Eu quero. É, quando eu fui nessa sala do Uncharted, a gente perdeu uma boa partida de tempo, porque eu acho que foi mal feito. O negócio dos botões que tem logo no começo. Não, uma... Se quiser, depois a gente conversa sobre isso. É. Mas enfim, então ela não foi fazer, não foi trabalhar com Tomb Raider e foi criar Uncharted e certamente levou muito das ideias dela pra lá. Uncharted, a gente sabe, uma franquia de muito sucesso no PlayStation 3. E retroalimentou, né, influência. Nesses 5 anos em que não houve Tomb Raider e houve Uncharted, quando Tomb Raider voltou, já voltou com todas as influências de Uncharted ação. Possíveis, de ação. De o Tomb ação. Raider 2013 e o Tomb Raider, o Rise of Tomb Raider, que saiu esse ano, ano passado, aliás, eles são, cara, Uncharted com Far Cry. É a melhor definição possível. Tipo, monte suas armas, melhore suas armas e faça parkour. Nathan Drake, tem essa Lara Croft, Nathan Drake, que sangra, que cai, se machuca, e não é a senhora fodona de tudo. E caça animais, tipo Far Cry. Eu... Aproveitando que a gente tá chegando perto aqui do nosso tempo, eu queria só fazer uma menção honrosa. É o momento favorito de toda a série, que é a última fase do Tomb Raider 2. Que você já conseguiu a adaga mágica maluca lá, da história. Você tá na sua mansão de bobeira lá, de baby doll, descansando na lareira. E chegam os feras de carro lá e falam: vamos matar a Lara, porque foda-se, vambora, da máfia. Aí você, sem tempo de trocar de roupa nem nada, vai no teu armáriozinho ali, dentro da sua casa, tem um canto em que você abre e tem todo o seu arsenal, você pega o seu arsenal, e a fase é sobreviva na tua mansão. Sim, é muito foda, cara. Eles recriaram isso no filme até, né? Ficou tão foda no jogo que eles fizeram isso no filme também. A mansão é quase um personagem do jogo, porque no Tomb Raider 2, em qualquer momento, você pode passear e fazer treino na mansão. A mansão tem todo um espaço pra você praticar pulo, pra você ir nos mazes, nos labirintos de jardim que tem lá. E tem vários easter eggs dentro da mansão, então a mansão ficou um personagem. E quando a última fase é na própria mansão, você fala: caralho, vou trocar tiro nessa porra. É muito maneiro. Sim. Eu lembro que eu achei bem aleatório os caras. Eu não entendia muito inglês, né? Só sei que era tipo os mafiosos malucos chegando. Mas o último boss era um maluco com 2 armas, que ele era bem dificilzinho. Ele tomava muito tiro e não morria. Mas aí eu tô vendo na internet aqui, o maluco só fica rodando em volta dele e matando. E fala: nossa, era muito ruim quando era criança. Uma cena que eu curto muito em Tomb Raider é aquela que ela tá com carinha, eu não lembro o nome do cara, mas ela meio que protege ele uma parte, e aí depois ela vai entrar no, numa parte aquática, né, e ela começa a mudar de roupa assim e tal. E, no 2. É, e aí ela começa a conversar com o cara, né? O cara até insinua dar uma olhadinha pra ela, assim. Só que aí, quando ele vai olhar, ela dá um tiro na fina e trisca nele um pouquinho. E ele volta a tampar o olho, né? E ela volta a se vestir com aquela roupa de mergulho dela mesmo pra prosseguir com o jogo. E aí, nossa, eu achei muito, muito do caralho, assim. Muito, muito foda essa parte do jogo toda. E uma coisa maneira é que você usava um arpão, né, nessa parte do jogo, porque suas armas não funcionavam debaixo d'água. Era a porra da fase da água, que era a fase, cara, fudida. Mas é uma das melhores fases da água que eu já joguei na minha vida, inclusive explodiu minha cabeça, tipo: caralho, por que você nadar, que essa mulher, meu Deus, que foda, eu tô usando um arpão, muito foda. Eu achei do caralho, sério. Era uma fase maneira, só que era uma fase cheia desses pulinhos também fudidos. Tomb Raider 2 era muito cheio de pulinho fudido. Gente do céu. Tinha zenguias, não tinha? Tinha o quê? Umas zenguias. Tinha. Tinha tubarão, mano. Não joguei. Pulei tinha tubarão, tinha um fucking tubarão. Era muito foda, fudido. Fala que nem a mulher lá do Oscar. Não posso opinar, não assisti. Não sou capaz de opinar. Glória Pires. Essas animações aí que estão ganhando o Oscar, como é que foi? Eu não posso opinar, não gosto de animação, não assisti. Não posso ficar um pouco. Não, eu gosto da empolgação da Alan. Bacana. Legal. Não posso opinar. Enfim. Um momento interessante é no primeiro do reboot. O final do primeiro do reboot tem uma homenagem muito pequena, eu não vou falar, porque estamos aí, drogou. Mas pra quem era fã do conceito original da série, é uma homenagem bem bacana. No segundo jogo. É o místico que vai ser, não é? Isso é meio Uncharted já, né? Uncharted do 3 pra frente é que tem isso. No Behavior antigo tinha essa coisa dos misticismos, dos artefatos terem esse pitaco de ser mágico, assim, ter alguma coisa de outro mundo pra nossa realidade. Mas aquela primeira. O primeiro boss lá do Tomb Raider 1, que era. É Atlantis que você ia? Era, você pegava isso? O Sião. O artefato do 1 é o Sião. Isso, mas era alienígena aquele negócio, não era? É, no 3 tem a Área 51 já, mano. No 3 tem a Área 51. No 3 tem a aranha. A aranha do 3 é uma. A pessoa vira uma aranha. Não lembro se é um homem ou uma mulher. Vira uma aranha gigante. No 4 tem aquele Anki lá, que é o artefato do. Que traz ela da imortalidade. É. No de 2013 é uma coisa de imortalidade também. Sim, mas né? Não, peraí. No Rise que é imortalidade. Ah, tá. No Rise. Um já não lembro. Um é uma ilha japonesa. A história é aquela organização que a mãe dela fazia parte, não era? Não, no Rise é o seguinte, tem umas coisas aí que são meio spoiler, então não vou falar. Mas no Rise, basicamente, tá ela em busca de um artefato que daria a vida eterna. É a mesma história de Tomb Raider sempre, ela tá procurando uma coisa, mas tem mais gente procurando, e eles não sabem dividir. Mas essa galera sequestra a madrasta dela, a segunda esposa do pai dela, que já morreu também. Na série nova, o pai dela já morreu também, desde o começo. É que na primeira série, na série intermediária, ela é órfã de pai e mãe. No End pai of já morreu. Darkness? Na verdade, no End of Darkness, eu não sei, mas na segunda trilogia, depois do Pentateuco original, tem um lance lá do. Uma coisa lá de Avalon, um acidente que ela sofreu lá. E aparentemente a mãe dela foi parar em Avalon. E ela fica procurando se a mãe foi parar em Avalon ou não. Mas oficialmente a mãe tá morta. E nessa terceira. Na terceira história agora, nessa já. Do reboot mesmo, a mãe já morreu, o pai já morreu e ela tem uma madrasta, que elas se dão bem, etc. Eu não lembro se a madrasta aparece no 2013, mas no Rise não a madrasta é um dos principais personagens. Ninguém na família dela aparece, só o... No 2013 é aquele mentor dela, né? É o holandês? É o Van não sei o quê? No isso. Reboot eu não lembro se é o Van Croy, não é também o nome, cara. Eu não lembro o nome dele, mas é o mentor dela só. Agora a família não aparece. Não aparece história ninguém. Só resumindo a historinha do reboot, né, do de 2013, é uma galera que quer trazer de volta uma deusa aí. Uma deusa que vai meio que destruir o mundo aí. Japonesa. A deusa do sol, alguma coisa assim, exatamente. Uma materaço. Uma materaço, exato. No 2013 o mentor é o Von Kroy, eles querem ressuscitar essa deusa, é só isso, essa é a historinha, e aí a Lara vai sair nas aventuras, porque ela obviamente acaba se envolvendo com essa parada aí. Do ano passado, eu tive uma seguinte sensação, tá, pra gente ir encerrando. Quando eu joguei o primeiro, boot, 2013, o Uncharted 3 tinha 2 anos já, 11, 2000, então tinha um tempo sem um jogo desse tipo, tinha um intervalo ali legal. Beleza, o Rise saiu em 2015, novembro, pro Xbox. Só foi sair pra PlayStation agora em outubro. Foi uma edição comemorativa de 20 anos. Então beleza, eu comprei a do Xbox e demorei pra jogar. Só fui jogar agora em agosto. Joguei em agosto pra não deixar cair em outubro, porque se caísse outubro eu ia comprar de Play 4, entendeu? Aí pra não me sabotar, eu joguei logo. O que aconteceu? Em abril ou maio saiu o Uncharted 4. E eu joguei o Uncharted 4. Tendo jogado o Uncharted 4 primeiro e logo depois esse Rise, os jogos não são tão parecidos assim. O Tomb Raider ele é mais ação, tipo, vambora, dane-se, dá tiro. Mesmo no modo mais difícil do que o Tomb Raider, do que o Uncharted. Mas você vê que são jogos muito semelhantes, em certos sentidos. Ah, sim. Muito primos. Não, Fora que a Lara tem muitos aspectos de, tipo assim, fica catando caquinho de coisa no chão e caçando animal pra depois montar equipamento. Que exato. São coisas que o Last of Us e o Far Cry tem muito. Então ele acaba parecendo muito genérico em algumas coisas. Eu não diria genérico, uma assim. Mas uma coisa que eles trouxeram, que agora eles meio que colocam como marca, né, desse reboot de Tomb Raider, né, de 2013 pra cá, que é, além disso, que é a questão do survival, né? Tanto que uma das frases mais clássicas do reboot é que a Lara é uma sobrevivente. Ela não é uma aventureira, ela não é uma arqueóloga, ela não é porra nenhuma, ela é uma sobrevivente. Eu acho uma merda esse termo, sabia? Porque é o termo que nego usa pra quem passou por situações de ataque sexual, etc. Exatamente. Que... Fora que o primeiro, ele tem uma cena lá que tem aquela cena meio dúbia, né? Tu nunca sabe se o cara tá tentando estuprar ela ou não. É meio merda. Mas... E aí eles trouxeram... Então eles, pra dar um up nesse conceito de que ela é uma sobrevivente, o cara era 4, eles colocam esses elementos de que você tem que sobreviver, né? Você tem que montar acampamento, você tem que procurar algo pra comer, você tem que encontrar peças lá pra, sei lá, montar algum canoa pra você, alguma coisa assim. Uma das trilhas. No Uncharted não tem. No Uncharted a gente não vê isso. A mecânica no Uncharted funciona daquela forma. Pegou uma arma, beleza, a partir do momento que começar a aparecer RPG no jogo, vai começar a aparecer RPG no jogo, você vai poder lançar míssil. Até então, tu deu tiro de pistola e de fuzil. Mas as mecânicas do Uncharted são as mesmas do começo pro fim. Elas são planificadas. A mecânica não evolui. No Tomb Raider a mecânica é evolutiva. Tem três trilhas meio RPGzinhas: sobrevivente, caçadora e combatente, sei lá, não lembro mais. Uma coisa assim. E que aí você vai ganhando habilidades, por exemplo, resiste mais a fogo, resiste mais a explosão, consegue matar inimigo enforcado com arco, dá contra-ataque. Tem umas mecânicas mais elaboradas, de fato. Mas a maioria delas não se notam como uma coisa, pô, isso é a coisa que só o Tomb Raider tem. Exato. Sacou? Porque se eu olhar o Rise agora. Ano passado, os jogos que eu joguei foram... Um dos jogos que eu joguei foi Far Cry 4. E esse ano, um dos jogos que eu joguei... Dos jogos que tomam mais tempo, tá? Foi o Uncharted 4. Se eu juntar os dois, Far Cry 4 mais Uncharted 4, mais... Eu tenho Tomb Raider. Você tem o Tomb Raider. Você tem o Rise of Tomb Raider. Exato. Então, não que o Far Cry seja o original nesses aspectos, ou que o Uncharted seja o original nesses aspectos. Mas eles são referências. E hoje em dia são referências mais fortes que o Tomb Raider. Vou comprar essa merda de Rise of Tomb Raider na Black Friday agora. Foda-se. É bom jogo, tá? Você não jogou Uncharted 4 ainda, então... Então, eu tenho que jogar primeiro o Tomb Raider. Depois eu jogo Uncharted 4. Não, eu acho que qualquer um que você jogar primeiro, o segundo que você jogar vai ser um pouco prejudicado por esse aspecto. Entendi. Tipo, tô jogando o mesmo jogo. O mesmo jogo não, mas estou jogando uma coisa que é bem parecida com aquela outra. Eu tenho que zerar eu tive essa sensação com o Uncharted 3, já não aguentava mais Uncharted. Uncharted 4, você jogou muito seguido. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar o Witcher agora, vou jogar o Rise of Tomb Raider. Tá jogando esse Witcher há dois anos, cara. Então, aí eu vou voltar pro Witcher e aí depois eu vou pro Uncharted, entendeu? Eu fiz isso com GTA, Eu parei o GTA pensando nisso. Eu tô 3 anos já. Você devia jogar o Rise primeiro e depois ir pro Uncharted. Porque assim, eu não joguei o Uncharted 4, mas a gente tá comentando aqui justamente dessa questão de que as mecânicas de jogabilidade elas não evoluem, né? O Nathan é reach and run o tempo inteiro, né? Você atira e corre, atira e corre, atira e corre. O mesmo combo de 3 socos é o jogo inteiro. Às vezes você corre mais do que deveria pra poder sobreviver a alguma coisa que tá desmoronando, mas Uncharted é isso, basicamente, o jogo inteiro. Cara, mas eu gosto muito de Uncharted. Eu me lembro hoje, um dos primeiros podcasts do Baixo Friend Soul que a gente tava gravando, que alguém falou em Uncharted. Eu tava falando, tipo, que o PlayStation 3 não tinha jogo direito nem nada, alguma coisa assim. E aí alguém falou, não, tem Uncharted. Aí eu falei, Uncharted. Porra, de jogo é esse? Foi eu que falei isso. Aí alguém falou, não, mas Uncharted é maneiro, cara. Vai lá olhar. E depois a gente gravou um podcast. Depois eu joguei os Uncharted, gostei pra caralho. E a gente gravou um podcast sobre Uncharted que eu era um fanboyzinho, velho. Isso. Não, esse teu ragezinho do Uncharted foi na época que a modinha do BFS era falar, PlayStation 3 é uma merda. Só eu que tinha. Cara, isso já era 2010, cara. Já tinha 5 anos de videogame, não era mais uma bosta. Já tinha jogo pra cacete. Já tinha Red Dead Redemption, cara. Você não tinha, mas você comprou quase no final. Não, pô, eu tive dois PlayStation, um chegou a quebrar o caralho de luz da merda. Eu tô falando o seguinte, Baixo Friend Soul é 2010, cara. PlayStation 3 é 2006. E 2000, quando a gente lançou o primeiro BFS. Quer dizer, você e o Mestre Splinter já tinha Red Dead Redemption, já tinha Uncharted 2. Não, não. Tinha. Não, então eu não vou discutir mais com você. Não, peraí. O Uncharted 2 não veio em 2011, não? 2011 ou 3 já. 2003, putz. É porque eu lembro que eu pedi pro Keio Logan comprar pra mim. Caralho, quanto tempo que a gente não usa esse nick? Keio Logan. Eu não faço ideia. Eu pedi pra ele comprar quando ele foi nos Estados Unidos. Ele comprou, eu acho que, não lembro se foi o 1 e o 2. Eu acho que o 2 eu comprei quando saiu no Brasil. Entendi. É, o 2 eu acho que eu comprei aqui, mas tipo, o 1 eu pedi pra ele comprar pra mim, eu me amarrei. Foi quando ele comprou o PS3. Que aí ele comprou com o Uncharted 1 e me deu o Uncharted 1, assim, vendido aquele preço, vou vender um preço menor. Aham, uh-huh. Mas enfim, fato é. Olha, cara, só, fato o é. O Nathan, só fechando aqui, o Nathan Drake, apesar dele ser um sucessor da Lara Croft, ele não atingiu o mesmo nível que, de popularidade que ela. Ele não apareceu num clipe do YouTube. Ah, cara. Maluco genérico. Não apareceu em várias. É um homem branco genérico. Tipo, é. Nada demais. Cara, o Nathan. Eu... muito carisma. Eu acho a Lara sensacional, mas uma coisa que é ao mesmo tempo um charme dela e algo que também afasta é que ela é muito turrona, sabe? Ela é muito ela é rude com as pessoas, justamente porque ela tem esse ar nobre dela, né? Sim, a antiga. Isso. A antiga, ela tem um ar rude porque ela é uma nobre e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é um charme dela por causa do sotaque, né? Essa nova, a nova Lara, ela já é mais... No primeiro, né? No reboot, ela é um pouco mais humilde. Ela tá se descobrindo. Ela tá sobrevivendo, né? Que termo bosta. Mas o Nathan, ele já é carismático. Ele já é fanfarrão desde o princípio. Ele já gosta de passar a perna nos ladrões, né? Ele tem o Sully também. O Sully é um fator muito carismático, que ajuda o Nathan. E o diálogo deles no Uncharted 1 em português de Portugal é ótimo. Quando aparece a Fish. Esqueci o nome dela. Helena. É muito Fish, cara. A Helena. Helena? O Nathan fica aquela coisa toda, aí vira o Sully pra ele. Ora, Nathan, tu estavas a virar os olhinhos por ela. Tu estavas a virar os olhinhos por aquela caixa. Cara, o Sully é a alma de Uncharted pra mim, né? Nem o Nathan propriamente dito, apesar de eu gostar muito do Nathan, mas o Sully, puta merda. Pô, amigos, no 3 tem uma hora lá que é muito... Eu gosto de jogos número 84, Uncharted, As Fortunas e Decepções de Drake Uncharted. Na Malandragem. A gente era muito melhor em títulos. Porra, caralho. Eu não economizava nada. Eu gosto de jogos de cartografia, Ninja Inimigo e Lápis, o Crusher e LK6 se unem ao malandro pilantra Nathan Drake para partilhas das fortunas e decepções de Uncharted. LK6, meu Deus. Lucas Alberto. Caraca, porra, tá vendo? Eu tenho que recuperar essa malandragem pra escrever post, mano. Olha aqui, era uma pessoa jovem, magra. Estamos chegando na vez do nosso pula pro lado, pula pra trás, mortal, igual jogos. Peraí, olha só, aqui, ó. A melhor parte do post do Uncharted 4, do podcast de Uncharted 84, é a parte de baixo aqui, ó. 25 comentários. E isso é um número baixo pra época aí. Eu mandei, uma imagem aí pra vocês, olha. Porra. Tristinha. Queria tanto ter participado. Pena que eu não estava em casa no dia da gravação. Aí embaixo, killerazos. I second that. Olha aí, que fase, hein? Que fase. Todo mundo veio gravar. Que época, hein? Porra. 30 mil downloads por episódio. Porra. Hoje em dia, né? Vocês têm a Jéssica aqui, porra. 12. É. Não, a grande aquisição. Esquece essa parada desse comentário, cara. O nego fala todos no Facebook só. Meu blog lá tá com pouco comentário, mas chega no Facebook, quando eu posto aventura, é pá, uma galera falando. Como é que é? Sai jurar. Meus amigos, Tomb Raider e Lara Croft são coisas que marcaram. É o contrário. É Lara Croft e Tomb Raider. Lara Croft e Tomb Raider. Inimigos mortais. Que marcaram a história dos jogos de diversão. E não, óbvio que não poderíamos acabar o Baixo Frente Soco, que um dia vai acabar, sem ter falado dessa grande franquia. Marcou não só os jogos de diversão, como marcou o cinema. Pois os filmes de Tomb Raider ficaram muito famosos pela personagem Lara Croft também. Lançaram carreira daquela mulher, que eu esqueci o nome. Lançaram carreira, sacanagem, né? Não, cara, você nunca viu Garota Interrompida, porra. Sacanagem, brother. Garota Interrompida, Gia... tinha visto. É, 12 macacos é com ela, né? E ela tá lá também. Ela tá naquele. Como é que é? 60 Seconds? Como 12 é macacos. Gone, tem a Angelina Jolie? Porque tem o Brad Pitt nesse filme. Ele é um maluco vesgo, meio retardado, sabe qual é? Ou não? É o líder lá dos caras. Isso. 12 macacos é o Bruce Willis ou é o. É o Bruce Willis, né? Não é o. Bruce Willis. Não, tudo bem. É o Bruce Willis e o Brad Pitt, mas eu tô pensando se é o Bruce Willis ou o Nicolas Cage. Que eu não... É porque ele, tá cabeludo. Aí eu. Como ele tá cabeludo em algumas partes, meio com cara de idiota, assim, eu não lembro se é o Nicolas Cage, que tem essa cara de idiota padrão. Ela tá com o Nicolas Cage naquele Gone in 60 Seconds, que é. Eu não lembro o nome adaptado pra cá. Nossa. Que é o, que o cara que tem o carro e tem que vencer a corrida de 60 segundos. Um bagulho assim. Não, nossa, carro, é tipo speed, é velocidade máxima? Não. eu sei que o título em inglês é Gone in 60 Seconds, é isso. Entendi. Olha só, uma pra gente já ir começando a terminar, etc. Quem for jogar os Tomb Raiders novos, pelo menos o segundo agora, eu não lembro se o primeiro depois foi dublado, eu acho que não. Mas o Rise agora foi dublado, e a dublagem é muito boa. E quem dubla a Lara... É a dubladora Fernanda Bulara. Mas é verdade. Que é, sei lá, a Tomoyo da Sakusa. É? Então, pra você ver a Tomoyo falando palavrão, mandando o nego ir a merda, falando vai se fuder, pode jogar o Tomb Raider, o Rise of Tomb Raider dublado. Tá muito bom, sensacional. Os outros personagens são meio mais ou menos a dublagem, mas enfim, aí tem um problema de dublagem em jogo. E na nossa tradição do baixo frente soco de dar escalas de notas escrotas para as coisas, a gente gostaria que você desse para a série Tomb Raider um anime dos anos 90. Um anime dos anos 90? Já é decadência. Vou fazer Evangelion. Não, anime dos anos 90 no Brasil. No Brasil? Tá. Então pode ser todos. Melhorou. Pode ser Dragon Ball Super, se quiser. Isso. Cara, eu vou dar Shurato. Ok. Shurato. Sabe por quê? Porque assim, Shurato... Mbraider. Shurato, ele funcionava na época que nem Tomb Raider. Ele fez sucesso também, que nem Tomb Raider, pelo menos muito mais pra gente aqui, e talvez até pra França, né, do que pro resto do mundo. Mas, Brasil, França, Itália. É. E, padrão. Mas hoje em dia é um anime que, assim como Tomb Raider, já não funciona tão bem, já não é tão bom assim. Shurato, inclusive, já morreu, já não tem mais nada. Mas... Não teria um remake de Shurato. Não, se fosse não um remake, de Shurato. Se fosse ter um remake de Shurato, ele ia ser tipo um slice of life. Ia ser a vida na escola. E ia ser sobre mostrar a Rakesh de saia curta. Ia ser isso. Mas eu acho que seria isso. E fica na nossa memória, a gente lembra com muito carinho. Mas eu tenho muita certeza de que, inclusive, por causa da dificuldade da jogabilidade, de ser muito duro, os controles e tudo mais. E o anime de Shurato também era bem feinho. Você vê até que. Eu lembro que o meu tio comentava que, porra, esse anime aí, às vezes eu assistia e os bonecos não estavam nem terminados. Você via eles todo branco, não tinha nariz. Os bonecos não se mexiam muitas vezes. Tinha uns episódios lá pro final de Shurato, cara, uma parte meio filler já, que os caras estavam sem dinheiro. Quando o boneco ia meio que virar a cara pra falar com o outro que tava. Sabe, tinha que virar a cara. Eles, em vez de animarem a virada de cara, eles tinham o desenho do boneco com a cara pra frente, aí faziam um fade out com um fade in já da cara virada, sacou? Dois frames. Fazendo fade. É. Tipo carecano também, virar, no final. Né? Deprimente. Carecano não teve grana nenhuma, né? Gainax, porco. Parabéns pela sua analogia perfeita pra Tomb Raider, entendeu? Tomb Raider é o Shurato do mundo dos jogos, só que... Shurato, inclusive, passou aqui em 96 também. Sim. Olha só, cabalístico. Mas devo só dizer que, diferente de Shurato, Tomb Raider não morreu. E Tomb Raider ainda tem jogos bons. Você pode não ser agradada tanto quanto você gostaria por esses novos jogos, mas deve admitir que são bons jogos. São jogos divertidos, vale a pena jogar. Assim, embaixo o que tu tá falando. Eu não curti esse reboot, mas eu tenho os meus motivos, né? É algo que. Tem coisas ali que eu acho que tá faltando, que não trouxeram da essência, entre aspas. Eu acho que é uma crítica muito mais pessoal do que uma crítica embasada de fato, sabe? Porque eu tenho muita certeza de que se eu não tivesse jogado os Tomb Raiders clássicos e eu tivesse partido direto pra esse reboot, eu teria gostado muito mais, porque eu não teria essa comparação de tipo, mas tá faltando essa parte do misticismo, dos artefatos, dos monstros, né, que até chegava a ter. Porra, dinossauro, como eu sinto falta de dinossauro em todo mundo. Ah, o T-Rex, e aí... né? Exato. E é algo mais pessoal meu. Mas o remake e, aliás, o reboot. Reboot e esse Rise of Tomb Raider são jogos excelentes ainda assim. E a série provavelmente ainda vai ter muitos outros jogos aí, né? Tá tendo um gás muito bom nos últimos tempos e eu tenho certeza. O que tá exibindo o vídeo aqui? Pera aí, que bizarro. Alô? Alô? Tá pra concluir, raciocínio. É, eu tenho certeza que ainda vai ter outros jogos de Tomb Raider aí vindo. Principalmente pra agora que a gente vai ter PlayStation Pro e. Cara, tá tocando uma música muito estranha de fundo aí. É. Não, é, foi o Retrobox aqui que eu liguei. Mas eu quero só comentar uma coisa. É, se vocês forem ver os filmes de Tomb Raider, caso ainda não tenham visto, vejam primeiro o clipe do YouTube. Veja o primeiro clipe do YouTube, porque, cara, como eu fui enganada, como eu nunca me senti tão enganada na minha vida. Foi muito mais. Vocês já viram aquele vídeo do Gladiador, Eu Quero Minha Bola? Não sei. Gladiador, veja esse vídeo, Gladiador, Eu Quero Minha Bola. Só procurem isso no YouTube. E ele tá. É uma redublagem que fizeram que ele se sente mal enganado e iludido, porque ele não sabe se é Cosme Damião ou se é Natal. E eu me sinto muito assim. Porque eu lembro que eu era tipo criança e eu via muito clipe do YouTube na MTV, que era o Elevation, né? Que era a música tema a música tema do primeiro filme. E aí eles colocaram o The Edge no clipe. E eu ficava tipo, puta merda, o The Edge tá no filme, caralho, meu Deus, eu preciso ver esse filme. E eu fui ver o filme e não tem o The Edge. Eu fiquei o filme inteiro esperando muito jovem o The Edge mesmo, né, cara? Aparecer. Jovem, você que completa 12 anos, não acredita em tudo que vê na TV. Eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos, mano. Porque nesse clipe, pra quem nunca viu, tem várias cenas em que tá a Angelina Jolie fazendo a Lara, mas não são. E que ela meio que tá tipo explorando e sempre tá o Ed atrás dela, tipo a sombra dele. Tem cenas do filme, mas tem cenas que são cenas do clipe. Ah. Meio que pra ela estar no clipe, e aí quando ela tá passando, tipo, olhando com cara de desconfiada, você vê nitidamente na cara dela quando são cenas do clipe e quando são cenas do filme. Ela não tá no full modo de atuação quando são cenas do clipe. E sempre tá o The Edge meio que indo atrás dela, tipo assim, cara, tô seguindo a Lara Croft. E tem várias. Eles conseguiram encaixar ele muito bem, parece que ele realmente tá no filme, se você não viu o filme ainda, sabe? E esse clipe é muito bem feito, cara. Tem várias daquelas cenas, tipo. É, tipo o efeito da cena do Deadpool, da primeira cena do filme, que é o carro quebrado e capotando e dando 360, que é o desafio da estátua que o pessoal faz hoje em dia. Sim, que é o meme. É, é o novo Harlem Shake da internet. E tem uma girafa andando. Cara, é muito Last of Us o clipe, na real, né? Que tem uma girafa andando com o Bono em uma certa hora no meio da rua. É bizarro. Mas é muito bom esse clipe, é muito bem feitinho e tal. E eu me senti muito enganado, fui muito iludido e enganado. Tipo o Gladiador no vídeo dele, Eu Quero Minha Bola. Quero minha bola. Cantei meu headphone. Veja esse filme, veja esse filme. Pô, cara, esse vídeo, essa é uma época que os clipes eram bem feitos, cara. Eu gostaria muito de dizer. Poder chamá-lo de meu filho. Fazer um vai tomar no cu saudável, sabe que ele vai tomar no cu da amizade? Eu queria. Pedir, por favor, depois de você ter falado de Churato, eu já estou aqui fazendo a playlist no YouTube pra assistir essa porra de Churato. Caraca, eu tô lembrando de Tríade do Demônio. E o legal é que o Churato, ele era bem, bem dublado, né? Sonho. Essa música em si, tipo, se você pega o original, você bate e fala, a letra tá muito igualzinha. Sim, é muito foda. A adaptação ficou muito foda. Que música? Ao contrário da primeira do Cavaleiros, que era os Guardiões do Universo. Nossa, já tô falando de Cavaleiros Zodíaco, cara. Pera aí, será que são desvirtuais do assunto? Ó, teste de internet que minha mulher passou aqui pra gente, ó. Pega quem a sua idade. Quem compra mais de é você. Ó, melhor que isso. Pega a sua idade agora. Tá, funciona. Eu fiz agora, funciona. Pega a sua idade agora. Soma 5. Ah, tá. Tá. Essa vai ser a sua idade daqui a 5 anos. 5 anos, que bosta. Cara, eu vou voltar a comer meu shawarma. Bosta não, sensacional esse teste. Esse é, caraca. Aí, outra coisa pra vocês. Cara, existe uma operação cirúrgica chamada bisectomia. Não coloca no Google. Que tipo de operação é uma bisectomia? Bisectomia? É. É que você faz a vasectomia duas vezes? Vasectomia duas vezes, não é isso. Não é isso. Bissectomia, vai. No fundo. Eu não faço ideia do que é isso. Não faz ideia? Alguém eu tô olhando no Google Imagem e não faço ideia. Chuta, chuta. Não era pra lá no Google, seu trapaceiro de uma figa. Não, mas tudo bem, vai. Mas eu não sei mesmo assim. É, mas realmente, se você colocar no Google, não dá nada aqui que seja relevante. E aí, o que que é? Bichectomia. Cara, eu faço ideia. Ninguém? Não, não falei. Cara, bichectomia é ninguém. Tem uma imagem que mostra assim, antes e depois da bichectomia, e pra mim a pessoa tá igual. Cara, dá qualquer chute, mano. Qualquer chute. Onde é que você opera isso no corpo do ser humano? Na boca. Na boca, tá. Você que viu no Google Imagens, espertão. É, na boca mesmo. É... Eu falei, não vai no Google. Bichectomia é uma operação na bochecha. Pra de redução da bochecha. Por dentro, tá? Quem foi a celebridade que fez essa operação recentemente? Quem foi? É, quem fez essa operação? A Jolie? Não. Quer dizer, não sei, talvez. Ela não, ela fez sim. Mas não é ela que eu quero, não. Bem milado. A gente tá falando dela agora, ela fez também. Mas não fez de Jolie, não. Quem fez? Quem fez a operação na bochecha? Na bochecha. Não, ninguém chuta. Sei lá, não sei. Ô bochecha, tá dupla. Nossa senhora. Ele fez, cara. Ele é o ex-bochecha agora. Caralho. Vícios meus que eu gosto de... Ele é o ex-checha. Se encontra no facebook.com/baixofimdesoco, groups/baixofimdesoco, youtube.com/baixofimdesoco, twitch.com/baixofimdesoco, cara, tem site. Até ele, cantou bochecha, faz cirurgia para reduzir as bochechas. Caralho, vai da porra do Patreon também, que é secreto. Caralho. Meu Deus. Ai, mas achei que tu via. Frente soco lá no Patreon e deu. Ah, peraí, tem um aviso sério. Então, agora podemos chamar o de Klaus Sirley. Siga no Twitter, ele tem o Facebook, tudo baixo frente soco, tem um grupo do Facebook, tem um grupo do Telegram, mande e-mails. E é isso, tá bom? GG Pinheiro. GG Pinheiro nas redes sociais, JTJ Pinheiro. Eu também escrevo no New Game Plus, newgameplus.com.br. Você encontra assim, posts meus e podcasts de game music e tudo mais. E é isso. GG, você já foi no Super Controle? Eu já fui do Super Controle, sim. Olha só, não sabia dessa, não. Já fui do por um bom tempo do site do Super Controle, quando ele existia. Era do site do podcast. Olha só, não sabia. As chapas de Carlos Barbosa. Senhores. Eu acho essa foto aqui procurando GG Pinheiro no Google Imagens. Olha só. Aí me levou pro site do Girls of War, que falava sobre você. Então ela trabalha aí. Site Super Controle Podcast. Senhores, olha só. Foto eu tava usando a aliança ainda. Um último aviso. Passado. Um último aviso já. Dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro. Ao longo do dia, o campus Marapendi da Universidade Veiga de Almeida vai ter uma edição especial do Fighting Rio, beneficente, para doar, para arrecadar, né, doações de brinquedos para crianças carentes. E anexo a isso, campeonatos de Street Fighter, de Mortal Kombat e de Guilty Gear. Vou narrar o campeonato de Street Fighter. Tá? E vai ser transmitido pelas internets. Não podemos confirmar ainda quem vai jogar, etc. Mas deve ter uma galera boa lá jogando. E bastante vai ser beneficente. Baixo frente pizza, amigo. 2016 tá acabando. Tem que ver isso aí. Tá acabando, tem que rolar. Tá acabando. Baixo frente panetone ou aquela outra coisa gostosa que a gente gosta. Rabanada. Baixo frente rabanada. Baixo frente agnóide. O que a gente pode combinar, Elapis, é que pelo menos até semana que vem teremos mais informações sobre isso. Teremos um GIF promocional. Se a gente se comprometer a ter sempre mais informação, um dia sai. É compromisso, funciona, costuma funcionar. Ou então, deixar as pessoas putas, como não acontece, mas é isso aí. Muito obrigado, abraço, até semana que vem a todos. Beijos na Lara Croft pra vocês.